Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o programa 1142. Estamos no dia 11 de janeiro de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Vamos aproveitando, pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, para levar um pouquinho mais de conhecimento aqui sobre a espiritualidade. Agradecemos o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, do Polo Hotel, Camel Filtro, Solução e Saúde para a Sua Água. Agradecemos também os Centros Espíritas que nos apoiam nessa empreitada, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Luz e Vida, o Jefa e o Paulo de Tarso. Agradecemos também ao grupo musical Castelã e às tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Nossos agradecimentos por esse grande apoio aqui no limiar dos 22 anos que vamos completar a semana que vem. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso grande amigo Nelson Borges, escritor. Agora a gente pode chamar ele até só de escritor, porque o homem está fazendo um livro atrás do outro também, né? Então, e o tema de hoje é exatamente do... Quando ele esteve aqui na última vez, ele falou desse livro que estava saindo, que é o livro Voluntário... Não tenho tempo. Voluntariado, né? Voluntário. Interrogação. Não tenho tempo. Então, esse questionamento já fica para a gente, que é o tema de hoje. Porque parece que a gente fica procurando tempo, está tudo na vida. E eu conheço tanto finado que estava procurando tempo, que vocês não imaginam, né? Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a tal coisa. O ano que vem, eu vou me dedicar a tal coisa. Olha, no máximo mês que vem, eu vou começar a me dedicar a tal coisa. Ah, não, mas eu não tenho tempo, por isso que eu não me dedico de jeito nenhum. Eu tenho muita coisa para fazer, não me dedico. Então... E começando segunda-feira também é comum. Segunda-feira, né? Também é comum. Segunda-feira eu vou tentar me dedicar, fazer alguma coisa, pegar uma horinha, fazer isso, fazer aquilo. Talvez ser voluntário possa ser mais fácil do que a gente imagina. E as coisas fáceis as pessoas botam tão longe. Mas quem vai resolver isso para nós hoje aqui vai ser o Nelson Borges, que ele estudou bastante para falar sobre isso. Vamos então, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. A gente agradece aqui, né, a presença de todos vocês. Vocês estão aí vendo... Opa, vou estar aqui. Vocês estão vendo aí o Silvio aí atrás, ó, não é meu obsessor, é obsessor encarnado, né? Tem bons obsessores também, né, Silvio? Então, a gente já agradece aqui as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que está conectadas conosco esse domingo, né? E também os vivencianos que estão pela Rádio Vivência Espírita. Além do YouTube aqui, do YouTube do Vivência Espírita, a gente também agradece a retransmissão da Web Rádio Semente de Amor, pelo canal deles, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Web TV Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina. A gente já colocou aqui a enquete para vocês participarem, tá? Então a enquete só está aqui no nosso WhatsApp e no nosso YouTube. Então, quem não está pelo YouTube do Vivência Espírita, entra aí no WhatsApp do Vivência. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Já está no link na descrição aqui do YouTube, mas está aqui do lado, zap.vivenciaespirita.org. Então, vocês podem pedir para entrar aqui e participar. Então, a enquete é: já sentiu que seus problemas pessoais diminuíram após se dedicar a ajudar alguém? Então deixa aí a sua opinião, se realmente isso já aconteceu com você. Se você já sentiu que seus problemas pessoais diminuíram após começar a trabalhar pela caridade, começar a ajudar as outras pessoas. Né? E aí a gente comenta no final do programa essa enquete. Tá? Então participem. Hoje a gente vai sortear o livro do Jorge e do Nelson Borges. Do Jorge a gente vai sortear só para quem respondeu a enquete lá no Zap, que a gente publicou na segunda-feira, né? Então a gente publicou lá uma enquete. Eu tô pegando ela aqui, que ela sumiu agora. Aqui, ó. Então, quem entrou lá e respondeu, ainda está valendo, tá? Então, até o sorteio no final do programa, eu vou sortear somente para quem acertou. Tá? Então, não vou falar ainda a resposta, né? Mas qual foi uma das explicações dadas no programa, que a gente fez no programa passado, para a aparente diminuição do número de espíritas registrados pelo censo demográfico? Então, entra lá no nosso Zap, no WhatsApp, no grupo, e responda, e quem acertar, a gente vai sortear o livro Contos e Causos do Jorge Reis. Tá? Então, hoje a gente vai sortear, para quem ligar aqui, ou mandar mensagem aqui pelo WhatsApp dizendo: quero participar do sorteio. Então vamos pôr o Tião para trabalhar nesse telefone 12-3921-3009. A gente vai sortear o livro do Nelson Borges, que é justamente o tema daqui, né? Que é voluntário, não tenho tempo. Então a gente vai sortear esse livro, né? Então doar seu tempo pode transformar o mundo e a sua vida. Então quem ligar para nós, a gente vai sortear dois, tá? Dois livros. Então, quem ligar para nós no telefone 12-3921-3009 e disser: quero participar do sorteio, a gente vai, no final do programa, colocar o nome aqui. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nelson. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família Vivenciana. É com alegria que estamos aqui novamente, num domingo abençoado, para falarmos um pouco das novidades que a espiritualidade nos proporciona, e hoje com o Nelson Borges, que vem nos falar sobre voluntário. Não tenho tempo. Vamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer tudo o que preparou para nós. Vamos ler uma mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 45, saudade. Muitas vezes a distância nos provoca ansiedade. Ficar longe de um amor nos causa dor de verdade. Mas a união nunca acaba enquanto existir saudade. Saudade, gente, é o amor que fica. Quando nós entendemos o verdadeiro propósito do ensinamento de Chico, nós vamos compreender que ninguém perde ninguém, pelo contrário, só ganha mais perto de nós aqueles a quem amamos. Vamos agradecendo mais uma vez, Senhor Jesus, por essa oportunidade abençoada. Agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de ampliar o nosso conhecimento com o nosso querido irmão Nelson Borges, nos explicando o qual é o propósito do voluntariado e para que serve servir e ser servido. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai, deste-nos a oportunidade mais uma vez de refletirmos sobre as nossas fraquezas morais, colocarmos avante a nossa fortaleza espiritual, proporcionando-nos sempre a busca por nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. E que tenhamos condições assim, Senhor, de galgar mais um degrauzinho na escalada infinita da espiritualidade, essa escada de Jacó maravilhosa, que tem um começo, mas não tem um fim. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. Hoje o nosso tema do dia é voluntário? Não, não tenho tempo. E nós estamos aqui com Nelson Borges, que é economista e administrador, pós-graduado em psicopedagogia, voluntário em várias causas aqui da nossa cidade, que vocês verão futuramente, e é um dos dinossauros da doutrina espírita em São José dos Campos. Eu nunca esqueço que o Edson, quando nós convidamos ele aqui, não, eu fui aluno eu fui calouro do Nelson Borges lá na rádio. Era Rádio Clube, né? Rádio Clube. Rádio Clube. E quando o Nelson tinha programa de calor na Rádio Clube. E quem era o diretor era o Dom Pedro I. E tem outro dinossauro aqui que é o nosso amigo Silvio, né? Ele conhece tudo aqui da administração de São José dos Campos, né? Mas o Nelson Borges, o Nil, o Nabuco. Nabuco daquela época era pequeno. Né? Tudo era da mocidade junto com o Nelson Borges. Era da mocidade. Né? O Nelson era o dirigente. Sim. O Nelson era o dirigente, o Nil também era da mocidade, o Nabuco, tudo não era porque. Edson Figueiredo, eu não lembro. Né? Quer dizer, ele deve ser mais antigo, mas quem fala sempre do Nelson Borges é o Nil e o Nabuco. Agora, em primeiro lugar, né, cumprimentar a todos aqui os amigos da equipe do Vivência, né, essa equipe jovem aqui do Vivência, que sempre nos dá o prazer de vir aqui conversar e trocar ideias. Mas aproveitando esse tema que vocês já lançaram, que é os dinossauros de São José dos Campos, do qual eu me orgulho de ser um deles, para não ter muita especulação, né? Porque são muitos amigos, sei lá, centenas de amigos que a gente fez, e sempre a gente pode escorregar aqui ou ali, mas para não ter nenhuma dúvida sobre a nossa dinossauriedade, né? É um termo que eu estou criando agora para dizer a nossa antiguidade. A gente produziu um livro, está fazendo aí uns 3 anos, 2 ou 3 anos, que é Como Cheguei. Pediria até para o Rodrigo, se possível, colocar a imagem aí. Como Cheguei aos 80 anos, ativo, rico e feliz. Uhum. E esse rico aí, entre aspas. Uhum. Ele, inclusive, gerou até uma entrevista nossa recentemente no Comunidade da Globo, lá, Comunidade Vanguarda, né, da Globo, de manhã, domingo, para explicar, né, explicar esse por que eu cheguei aos 80 anos ativo, rico, entre aspas, e feliz. E a gente explicou. Então, para quem quiser, esse livro está nas plataformas aí da Amazon e do Estou abrindo aqui, mas do Mercado Livre, né? Para quem quiser. E por quê? Né? Puxa, pô, o cara escreveu a vida dele. Acho que todos nós temos um legado para deixar. Todos nós, sabe? Aí esse legado. Dá pra ver aí, ó. E esse legado, ele não pode... É, exatamente. E esse legado, ele não pode ficar oculto, pessoal. Todos nós aqui, que estamos aqui, os que estão ouvindo, sabe? Quando você chegar lá nos seus 70 anos, escreve alguma coisa, deixa... Então, o que eu coloquei lá... Por quê? Por que que a gente deve deixar isso? Para inspirar outras pessoas. Porque todos nós fizemos muitas coisas boas, que agregou, que agregou. Você saiu fora do muro da sua casa para agregar ao mundo. Então, escreva, deixe alguma coisa que vai inspirar as próximas gerações. Então, esse livro aí que o Rodrigo mostrou a capa aí, né? É, a gente escreveu exatamente nesses assuntos que vocês colocaram agora há pouco aqui, né? Da nossa vida, e cujo voluntariado, né? É um dos pontos altos do livro aí, né? Estava lembrando antes de entrar aqui, o nosso amigo Silvio ali colocou aquele tempo do jogo das indústrias e não sei o quê. Tá. Exatamente, tanto esportivo como religioso, espírita, humanitário, educacional. Eu acho que você tem que se ativar a isso. E o tema é esse hoje. Poxa, muito bacana. O livro tem uma capa muito bonita, né? Que o Rodrigo pode mostrar para a gente aí. Mas o melhor do livro é o prefácio, né, Nelson? Ah, sim. Então, em primeiro lugar, ao falar do livro, a primeira coisa ao falar do livro é o meu agradecimento aqui ao amigo Rui, que teve a gentileza de prefaciar esse livro aí, porque é um tema que a gente não pediria para alguém que não é voluntário, que tenha tido uma vida, né, desses exemplos de bem ao próximo, né, para prefaciar. Então, nós solicitamos ao Rui, ele gentilmente atendeu, e o livro já abre muito bem com o prefácio do Rui. Interessante que eu prefaciando, eu fazendo o prefácio, eu comecei a fazer uma análise, fazer um balanço de quantos lugares eu já fui voluntário. Eu fiquei até assustado, falei, puxa vida, eu fui voluntário em tal lugar. Quer dizer, que a gente vê que como é importante ser voluntário. Né? Exatamente, muito importante. E aí a gente começa o próprio livro, o próprio título do livro, eu procurei focar o ponto básico daqueles que dizem, né, que dão a desculpa para não ser voluntário, né, que é o tempo. Tanto é que a própria design que fez a capa do livro, ela foi muito feliz quando ela colocou essa imagem do dedo parando o relógio ou querendo mover o ponteiro do relógio. Aí vale para aquele que quer parar e não, diz que não tem tempo, vale também para aquele que coloca o tempo à sua disposição. Por que isso, pessoal? Nós todos, a justiça divina é tão perfeita que até no tempo ela deu igual para todo mundo. Né? A justiça divina, ela vou repetir, é tão perfeita que você não pode dizer que você tenha à sua disposição um minuto a mais do que o outro tem. Todos nós temos as 24 horas por dia à disposição. E o próprio Emmanuel, ele cita também, não uma vez, mais de uma vez até, né, que um dos grandes arrependimentos dos espíritos ao chegarem na espiritualidade, depois que desencarna, né, chega na espiritualidade, um dos maiores arrependimentos é não ter aproveitado bem o seu tempo. Né? E isso é verdade. Se cada um de nós, mesmo aqueles que acham que aproveita o tempo, fizer uma análise mais detalhada, vai ver que teve alguns intervalos ali na sua vida que poderia ser melhor aproveitado. Mas aí vem outro lado. Vem outro fator que inibe o aproveitamento do tempo. E que no livro dos Espíritos, a espiritualidade maior coloca como a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Né? O egoísmo, olha para dentro. Né? Todo mundo que olha para dentro de si, olha para dentro do muro da sua casa, né? Olha para dentro das suas coisas, olha para dentro dos seus recursos. Todo mundo que olha para dentro, ele não tem a percepção de arrumar, sabe, 2 horas, 1 hora na semana, 30 minutos na semana para doar para fora, para fora. Porque o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, ele começa quando você olha para fora de si, quando você olha para fora do muro da sua casa, quando você olha para fora da sua coletividade, né? Então, esse aspecto do altruísmo, ele está muito ligado à condição daquele que tem a percepção para aproveitar o tempo. Senão ele não vai ter mesmo. Sempre vai haver uma desculpa, né? Sempre vai haver uma desculpa. Então, quando ele começa a olhar para fora, ele começa a enxergar as necessidades que existem. E por que eu escrevi este livro também? Eu devo ressaltar o papel da minha esposa. A minha esposa, a Rosana, ela é o grande, é a minha grande curadora em termos dos livros que a gente escreve, pelos diálogos, pelas pesquisas que ela faz. Ela só, a única coisa que ela pede é: não põe o meu nome. Não põe o meu nome. Tá bom. Mas ela nos ajuda demais. E nesse livro, como nós dois, eu e ela, trabalhamos em vários tipos de atividades voluntárias, né? Que até no livro a gente cita aí algumas delas, o que que ressaltou para nós o porquê de escrever sobre isso aí? Quando vimos a estatística que no Brasil, 5%, vai? 5% da população é voluntária. A não ser quando aconteça catástrofes, né? Quando você tem aquelas catástrofes, aí aquilo sensibiliza. Passa a catástrofe, o pessoal volta tudo outra vez na sua vida normal. 5%. Você tem países no mundo que atinge 50% voluntários, pessoas que se dedicam a alguma coisa em benefício do próximo. E aí você tem as várias gradações de voluntários na educação, em atividades humanitárias, né? E você tem, no livro a gente dá 5 gradações de voluntários que deve escolher aquilo que está em linha com o perfil dele, né? Então, esse é o motivo de nós escrevermos esse livro. E se der tempo depois, eu gostaria de falar como que esse tema, esse livro, apareceu no sentido do projeto que nós temos, que eu e a minha esposa temos, que é o projeto Amigos Solidários do Conhecimento, do qual até temos aqui um membro que participa desse projeto, que é o Carlinhos. Esse projeto, ele objetivou a publicação de 7 livros nossos, 7. Esse Voluntários é o 4º livro, é o 3º livro. O próximo livro é sobre feminicídio. Feminicídio, o caminho espiritual para a sua erradicação, cujo prefácio nós tivemos o prazer de ser aceito pela esposa do nosso amigo Tião Varotto, que é a professora a professora Antônio Varotto, e que eu sugiro para o programa até aqui, se possível. Esse livro, ele será lançado no mês que vem, Feminicídio, né? O caminho espiritual para a sua erradicação. Eu sugiro que até vocês possam convidar a própria professora Antônia, que prefaciou o livro, até para falar sobre ele, se vocês quiserem. Então, eu pediria, se der um tempo, para falar sobre esse projeto Amigos Solidários do Conhecimento, 7 livros, né? Porque é muito importante. Nós hoje estamos falando de voluntário, mas o conhecimento, vocês sabem que é aquilo que promove o ser humano, que nos promove. Amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo, né? Então, é essa causa que nós estamos aqui. Nelson, tem um depois a gente volta aqui também com o tema dos livros também. Eu acho que é muito interessante a gente falar. Tem uma frase de Emmanuel, trazendo de volta para o tema, que diz que que ele diz o seguinte, que o tempo, né, que na contabilidade da vida, olha que interessante, na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e todo tempo é importante. Muito legal isso aqui, né? E é tão importante que tem... Eu não sei se é nessa lição dele. Isso aí, é no não, livro Companheiro, que aqui, de Emmanuel. Que aqueles... O Emmanuel fala que aqueles que acham que você estando ocioso, não é ocioso, não. Você está pensando. E a qualidade do seu pensamento diz se você está ocupando bem aquele tempo, entre aspas, ocioso ou não. Então, falando sobre contabilidade, né? Você acredita que existe uma economia de vida espiritual? Por exemplo, quando a gente faz uma caridade, quando a gente está trabalhando em algo engajado voluntário, a gente ganha créditos com isso? Como que você vê, trazendo para a vida espiritual, a economia, por exemplo, que a gente terrena, por exemplo? Tá, se você me permite, eu vou começar respondendo com um embasamento interessante e depois aí dou a resposta. Em termos de voluntariado, você tem dois tipos de voluntariado. Eu vou unir a sua pergunta ao tema de hoje. Você tem dois tipos de voluntariado. Aquele que nós chamamos o voluntário holofote, o voluntário holofote e o voluntário anônimo. O voluntário holofote, normalmente você tem mais numa classe média alta, classe mais alta, que gosta de fazer todos aquele estardalhaço com a televisão, né? Com a mídia, na hora que lançam alguma coisa, porque a vaidade é a base de tudo. Ok. Só que, mas ele está fazendo bem, porque você tem os efeitos, e mesmo a pessoa que produz, é muito vaidosa, gosta de estar à frente dos holofotes, mas tem um efeito. Claro que tem um efeito. Lógico que tem um efeito. Mas o que vale no voluntário que dá é a forma com que o voluntário dá. É o mundo interior dele, como ele está praticando aquela ação. É isso que, no caso do voluntariado, pesa. E, nesse caso, é a vaidade que está dominando. Se não tiver holofote, ele não vai. É aquele camarada que, mesmo em casa, bate alguém lá para pedir uma roupa, um pão, alguma coisa, ele vai lá no portão, dá a roupa, dá o pão, mas na hora que dá, ele está olhando do lado para ver se os vizinhos estão olhando. E primeiro dá uma lição de moral no coitado que vem pedir, né? E também dá uma lição de moral no coitado. Então, esses são os chamados voluntários holofotes, né? O efeito do que ele faz é um efeito benéfico, mas para ele, aí eu começo a responder a sua pergunta, mas para ele, ele não deu de coração. Né? Ele não deu de coração. A vaidade foi acima de tudo. E aí você tem os voluntários anônimos. Né? Os voluntários anônimos são aqueles que realmente estão... Mesmo que exista alguma coisa que tenha de mídia no meio, que tenha... Né? Mas ele está lá, o coração dele está voltado no bem que ele vai fazer, naquele benefício que ele vai dar. Então, respondendo à pergunta que o Rodrigo fez, existe sim benefícios até físicos. O próprio Jorge deu uma introdução aí a respeito da satisfação que a pessoa tem quando ela dá alguma coisa para alguém ou ela atua como um voluntário numa causa que seja a identidade dela, seja física, mental ou espiritual. Física, mental ou espiritual. Os benefícios existem, sim. E olha, eu vou dizer para vocês, a quantidade de espíritos, amigos, às vezes até, eu não digo que sofrem, eles não é que sofrem, mas eles ficam assim com a pena, sabe? Uma pena de não conseguir achar, às vezes, um coração amigo numa hora que precisava para atender determinada coisa física, material, e que aquela pessoa poderia ser o instrumento. Nós, tendo o coração voltado, a sintonia voltada para o bem, essa sintonia faz com que esses espíritos sempre nos utilizem, entre aspas, né? Nos utilizem para a gente realizar o bem, né? Coisas, às vezes, que surgem, puxa vida, é mesmo, eu vou fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa, isso acontece muito com a minha esposa. Daqui a pouco cai um troço assim, sabe? Tá, vamos lá, vamos fazer isso. Então, é interessante, Rodrigo, a espiritualidade ajuda, sim, né? Ajuda mesmo, tá? Te dá reforço, te dá inspirações boas, quando você é um voluntário anônimo e não um voluntário holofote. Então a gente pode falar que o voluntário, o tempo dentro dessa economia, dentro dessa contabilidade eterna, seria o capital. Seria, sem dúvida nenhuma. Se você for fazer um débito e crédito, esse tempo usado como voluntário, ele vai estar lá, né? Claro, você não vai ter lá um contador na hora que você vai para o plano espiritual lá, mas não no plano espiritual só, ele já está na sua contabilidade aqui, você encarnado, ele já está. Cabe a gente investir, né? Exatamente. E tem aqueles que têm tanto já disponível nessa conta positiva de tempo doado ao semelhante, que às vezes ele até pode investir em coisas, a espiritualidade. Bom, olha, isso daqui eu acho que está no ponto da gente já levar ele para uma coisa mais, né? Mas não mais séria, mas muito mais complicada, né? No bom sentido. E o interessante, Nelson, que Jesus já há 2000 e poucos anos já criticava esse doador holofote, né? Que é o caso daquele do fariseu que dava o dinheiro lá, mas queria aparecer. E o coitado do pobrezinho ia lá, entregava, quietinho, embora. É o óbvio da viúva, né? Jesus usou esse exemplo várias vezes, né? Porque nós temos lá no Evangelho, fazer o bem sem ostentação. Porque se fizer ostentação, nós estávamos falando, até quando o Nelson começou a falar, falou, tudo bem, eles estão querendo aparecer, mas eles doaram, tudo bem, eles fizeram a doação. Mesmo querendo aparecer, alguém foi beneficiado com aquilo que eles estão querendo aparecer. Tudo bem, eles fizeram um bem, eles apareceram, então eles já ganharam a recompensa deles. Está lá no Evangelho isso. Eles apareceram. Isso foi a recompensa deles. Então não fique esperando nada depois, não. Porque quem faz para aparecer, todo mundo agradece. Olha como ele é bom, olha como é que ele é legal, olha como é que ele fez isso, olha como é que ele fez aquilo. Isso está lá no Evangelho. Eles já ganharam a recompensa deles. Eles já ganharam o pagamento deles. Eles já ganharam o bônus horas deles sendo vistos, né? Sendo admirados. Porque... Agora, o Rui falou muito bem que na época de Jesus tinha aqueles mais ricos que doavam, eles botavam os servos deles para sair na rua batendo tambor, dizendo, meu amo deu tanto para não sei quem, deu tanto para não sei quem, deu tanto para não sei quem, como quem aquilo ali fosse acumular alguma coisa para eles depois. Não, aquilo ali está sendo pago na hora. Eles deram, eles já estão recebendo o pagamento. Todo mundo está falando, olha, ele é bom demais. Temos que agradecer a eles. Então, quando você vê um artista fazer uma coisa fora de série lá, ficar gritando que fez, fazendo a propaganda que fez, ele está fazendo muito bem. Ele já está ganhando a recompensa dele ali na hora. Todo mundo fala o tanto que ele é bom, né? Então, o que tem que fazer? Que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. É isso que tem que fazer. Agora, tem coisas que você faz que você não pode fugir. Nós estamos aqui no programa de Vivência Espírita sendo voluntários há 22 anos. Vai fazer 22 anos. Tem jeito da gente fugir. Agora, claro, tem gente que pensa que a gente ganha muito mais e quer dinheiro aqui, que a gente ganha tranquilidade, a gente ganha experiência, a gente ganha conhecimento, a gente ganha tudo isso. Mas nós somos voluntários há 22 anos aqui, não tem jeito de você não aparecer. Mas nós não estamos fazendo isso para ganhar pedacinho no céu, não. Eu não quero comprar nada no céu. Eu estou me satisfazendo aqui mesmo. Uma vez, aquele médium de cura que teve aqui, o João Berbel, eu fazendo a entrevista no Visão Espírita, né, Nelson? Fazendo a entrevista, nós fomos fazer Visão. Lá no, na AME, debaixo do pé de abacateiro, isso, lá, né? Eu que fui o entrevistador, eu perguntei o que ele esperava de tão bem que ele fazia para as pessoas. Ele falou: não espero nada, eu já estou sendo agradecido aqui, todo mundo vem me agradecer, todo mundo fala, poxa, chega e fala, muito obrigado, eu me curei, eu fiz isso. Ele falou: eu já estou sendo agradecido agora, não estou esperando nada quando sair daqui, não. Pronto. Não, mas é interessante, Jorge, que você falou do nosso programa, uma pessoa vem me questionar, fala, poxa, mas vocês não ganham nada e todo domingo vocês estão lá? Pô, é um prazer que a gente tem de fazer isso. E uma outra coisa, o Jorge feriu uma outra coisa. A necessidade da divulgação. Quando eu falei o voluntário holofote, né? Você tem muitas campanhas, né, daquelas que reúne a nata da sociedade para lançar uma coisa útil para a sociedade, e que ali também estão, né, aqueles que querem aparecer. Ok. Mas tem também aqueles que estão ali pelo benefício que aquilo vai fazer. Sim. Né? Então, quando eu falei televisão, a pessoa está na televisão. É importante se ressaltar que muita coisa precisa da divulgação. A vaidade vem na hora que você coloca ela acima da importância da divulgação. Por exemplo, esse livro que nós estamos divulgando aqui, né? É importante que se divulgue o livro, né? É importante para que as pessoas tomem conhecimento, que as pessoas leem. O programa, vocês têm a divulgação do seu programa, e para divulgar vocês aparecem. Agora, isso não quer dizer que seja um voluntário holofote. Por quê? Porque dentro do seu coração é que interessa a maneira com que você faz aquilo. Por exemplo, tem uma grande ONG no Brasil, uma ONG muito grande no Brasil, e a gente conhece a presidente dela. Aliás, duas ONGs, uma é a presidente e outra é o presidente. São pessoas extremamente simples, né? E essas ONGs fazem esse tipo de divulgação, televisão e mídia, fazem eventos, né? E a gente conhece a presidente e o presidente, são pessoas extremamente simples, sem dúvida nenhuma, aquilo está no coração, é mais ou menos em linha com o que o Jorge colocou do Berbel aí. Então, o holofote não é o fato em si. O holofote não é o fato em si, porque tudo precisa de divulgação. Todas as ONGs, todas as campanhas, precisa de divulgação. E hoje nós temos aí a tecnologia à disposição para isso mesmo. O que interessa é que você seja um voluntário ou se torne um voluntário, né, de coração, não de fachada, não da boca para fora. Não, inclusive, nós estivemos aqui entrevistando a Margarete, que era lá do GAC, e ela que cuidava dessa parte de voluntário. Ela perguntou: tem 4 mil pessoas que querem ser voluntário lá no GAC, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Ela falou: mas daquilo ali a gente tira um monte, porque eles querem na hora que eles querem, quando eles querem, a hora que tem tempo, e nós achamos que ser voluntário é um compromisso, né? Quer dizer, as pessoas têm que vestir a camisa e falar: não, tá hora, tô lá, porque ele é importante no trabalho que ele faz, né? Agora, o interessante é a gente também ver, apesar do Brasil ter 5% de voluntariado, de pessoas que se voluntarizam, né? Por que só isto? e a gente estamos falando de divulgação. Aí você vem, então, em relação à mídia que faz pouco para isso, para que aumente o número de voluntários. Você já tem empresas, por exemplo, né, com programas sociais muito interessantes, mas ainda é insípido isso, ainda é pequeno. Né? E o poder público. Tanto é que no livro nosso... e as escolas. E também as escolas, né, como fator para exatamente incentivar o voluntariado. No livro nosso aí você vai ver que nós até sugerimos um plano de aula... ou planos de aula, alguns planos de aula para as escolas. Aquelas escolas que desejem um plano de aula a respeito do tema voluntariado, para sensibilizar, seja as crianças, principalmente o ensino médio, os jovens, né, podem nos contatar por esse e-mail que o Rodrigo deverá colocar aí, né, porque nós passaremos gratuitamente já um plano de aula pronto, né? De aulas, algumas aulas prontas já. Aí a gente deve também a nossa formação em psicopedagogia, plano de aula pronto para as escolas que desejem implantar no seu programa paralelo lá, né? Essas aulas, gratuitamente, a gente manda por esse e-mail que o Rodrigo deve colocar aí. Empresas têm também algumas orientações para aquelas... Oi? Ah, pois não. Nelson? Ou melhor, Rodrigo, eu vou dar o e-mail, eu acho que eu dei para você passar o e-mail do projeto. Amigos Solidários do Conhecimento, @gmail.com. Confirmando, tá? Então, é Amigos Solidários do Conhecimento, @gmail.com. Pode mandar. Deixa aqui no nosso YouTube, eu já vou deixar aqui no perfeito, nosso... Perfeito, que a gente cede esse descrição. Plano de aula gratuitamente. E as empresas, e para as empresas e o poder público, a gente até ousou colocar algumas orientações para aqueles que interessem, né? Que os vereadores aí que se interessem possam acionar aí o poder público, né? Para que possa implantar, assumir ou aceitar algumas propostas que a gente dá aí para efeito do poder público divulgar a necessidade do voluntariado. Porque nós temos o Fernando Petit, que herdou do pai dele, o Aloysio Petit. Exato, é um exemplo. Inclusive, a farmácia, há 45 anos nós estamos funcionando, a farmácia isso. comunitária, que doa medicamento gratuitamente para a população aqui de São José. Exatamente. Um trabalho maravilhoso, né, Bruno? E voltando para o tema, né, do voluntário. Você acredita, Nelson, que o que a gente recebe como talentos, né? Por exemplo, inteligência, saúde, né? Às vezes tem gente que vem com a prova da riqueza, né? Ou seja, recebe dinheiro. Você acha que isso tudo seria também uma forma de investimento? Por exemplo, a gente recebe tudo isso para poder ser capaz de ajudar os outros? Isso como que você vê esses talentos? Vamos lá. Para você se utilizar de recursos, porque para dar você precisa ter. Seria como o patrimônios. Patrimônio. Dentro dessa economia, essa isso. contabilidade. Ah, tá. Na conta patrimônio aí, né? ok. Vamos lá. Para você poder dar, você precisa ter. O mais interessante é que para você ser voluntário, você precisa ter e ser, né? Mas ok, vamos lá. Você falou de patrimônio, ter. Então, nós começamos o programa falando de um dos patrimônios importantíssimos que nós, que Deus já nos deu, iguais para todo. Igual para todo, desculpa. Que é o tempo, ok? Esse é um deles. 24 horas. 24 horas, ok. Nesse planeta Terra, né? Sim, porque... O pior, para aqueles que não querem ser voluntário, quando subir mais um pouco, não vai ter tempo. Isto é, não vai ter o tempo. O tempo disponível para ele é tudo, é a vida. Então, vai piorar mais ainda no sentido para quem não quer ser voluntário. Mas vamos lá. Primeiro patrimônio, o tempo. Segundo patrimônio, os recursos do ser. Do ser, como eu falei, né? Os recursos do ser. É o patrimônio que você já traz. Às vezes você traz esse patrimônio já complicado, já com contas, com dívida que você deve, né? Na contabilidade divina está lá. Ó. Vamos lembrar o Chico, né? O Chico trouxe algumas dívidas aí pela contabilidade dele que ele teve que honrar nessa existência. E tem aqueles que não têm tanto. E o terceiro recurso, exatamente, são os recursos do mundo que você está. No caso aqui, recursos físicos e materiais, né? Então, você sabendo usar esses dois, que é o tempo e os recursos materiais, independente do karma que você tem. Independente do karma. Eu lembro, quando você fala disso, eu lembro de um grande espírita que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, e vocês, eu acho que conhecê-lo, o Jerônimo. Né? Você quer mais karma, mais complicado do que o Jerônimo tinha, entrevado numa cama, e ele usava aquele tempo dele para orientar, para apaziguar problemas de família, né? Todos que iriam a ele, né, tinha aquele coração, mesmo com o karma dele. Pois é. E ele, eu tinha amizade, muita amizade com o Jerônimo. Nas visitas que eu fiz com ele, eu falei: pô, Jerônimo, você nessas condições, fazendo essas viagens, ele fazia viagem, fazia. E vinha com a perua Kombi aí para o pessoal na cama, né? É. Ele falou: mas você não poderia descansar um pouco? Não, se eu parar de falar, vai paralisar também. Minha... então, o Rodrigo, respondendo a sua pergunta, você tem nesse fato de patrimônio material a pessoa primeiro ter a percepção da necessidade dela. Você tem pessoas que vêm aí com um patrimônio material muito grande, né? E acha que é merecido para ela. Ok, merecido para ela. Ó, então... Só para quem não sabe, esse é o Jerônimo. Muito bem, ele mesmo. Cego na cama, você mexeu um... Cego, né? Perfeito, não é só entrevado, cego. A gente tem que só colocar, porque ele não nasceu assim, né? Sim. Ele até 19 anos, ele era chamado até de Johnny Weissmuller, que ele parecia o Tarzan, falava. Segunda, né? E era jogava futebol, fazia tudo. Tinha todas as habilidades que um jovem tem. Aí deu a doença. Enxergava também, não? Enxergava também. Aí deu a doença, que é a doença do aquele cientista lá. Como é que é o nome dele? Stephen Hawking, não é? Stephen Hawking. Então deu essa doença aí que vai paralisando até quando chega por último, chega na cabeça, que fica cego. No final perde a voz também, perde tudo. Então ele aproveitou o tempo antes. E ele era muito diferente até dos outros, que ele ficou todo totalmente um S, ele virou um S. Sim. Então a cama dele não era simplesmente ele estar deitadinho ali com as costas, era todo... Era todo torcido adaptado, mesmo. Né? Então, quem era o Cicerone dele era o Helder. O Helder, né? O Helder andava com ele muito por aqui. É. E ele foi paralisando até na hora que não deu mais. Então, ele aproveitou, tentou ao máximo. Né? Tentou ao máximo. E foi o Helder mesmo que comentou que ele comentou junto com o Helder, comentou pro Helder, que não sei se foi revelado pro Chico ou alguém, que em uma das encarnações anteriores, Gerônimo Mendonça, foi aqueles faraós lá daqueles livros ele, lá do. Não é faraó, ele é o vampiro lá do Romance de uma Rainha. Isso. Do livro do Rochester. Quem falou para ele foi o Chico. Falou: quer conhecer sua vida anterior? Tá aqui, ó. ou sua vida anterior ou uma das suas vivências, né? Ó, foi esse cara aqui que está lá no romance de uma rainha. Você era esse cara aqui. Que era um dos vampiros lá que atacava. Não é vampiro no sentido de... Não, cara que quer sugar todo mundo, né? Cara que é... ele explorava todas as mulheres, ele fazia um monte de coisa. Ele era... fazia maldades do tamanho do mundo, como existiam aquelas maldades esdrúxulas naquela época lá, né? Que existia mais do que a gente pode imaginar. Então ele veio resgatar nessa encarnação essa parte dele aí. Então fica provado, né, Jorge? O Jerônimo provou para nós que não importa o karma que você traga, desde que o seu coração esteja voltado para fora, né? Para fora, para o bem, você tem oportunidade de fazer alguma coisa pelo próximo. Nós conhecemos... Mesmo as limitações, dos recursos que a gente recebe, né? É. E quem vem com recurso material, Rodrigo, como eu estava falando, quem vem com recurso material, seja por herança ou seja pelo próprio trabalho, fruto do seu próprio trabalho, aí, se ele vai ser voluntário para ajudar as pessoas de coração, ele tem... nós temos que nivelar pelo aspecto da necessidade que ele sente, necessidade de exigências da vida. Tem aqueles que, por mais que adquira recursos, quer mais. Nós temos muitos exemplos, né? Zero, mesmo para ser um voluntário holofote, ele não é. Ele também não é. Ele quer é acumular. Pela necessidade que ele tem como perfil espiritual da sua ambição, né? Da sua ambição de cada vez mais acumular. Esse é um que vai também ter o crédito, isto é, o débito dele nessa contabilidade divina. Ok. E você tem aquele que, mesmo tendo algum recurso, não tanto recurso, ele sempre está preocupado em dividir. E aí eu lembro, o Dom Helder Câmara, né, o grande líder católico Dom Helder Câmara. Ele batizou o Helder também, sabia? Ah, foi? Foi. Ele batizou o Helder. Que legal. O Helder Câmara, ele tinha uma frase que ele dizia assim: quando você tem e reparte, é mais ou menos isso, tá? Não é ipsilite. Quando você tem, você tem limitado e reparte, sobra. Sobra. Quando você tem, de alguma forma, segurando aquilo que você já tem, falta. Falta. Então, é isso mesmo. A gente acha, o Jorge falou agora há pouco aí, lembrou o óbolo da viúva, é isso mesmo. Né? Não, puxa vida, o meu orçamento é exato, eu não posso doar nada para ninguém, né? Ok, tudo bem, você doa o seu tempo. Ok, você doa o seu tempo. Mas, ao doar o seu tempo, você cria oportunidades que te leva também a sempre dar um jeitinho, né, de dar um dinheirinho aqui, de ajudar outro pobre lá. Então, esse fato do recurso material é importantíssimo. Importantíssimo a gerência desse recurso material alinhado com o nosso nível de ambição material. Não, eu quero ter dinheiro só, eu só vou quando eu me aposentar, e sim, o que sobrar eu dou, né? Eu quero viajar, eu quero criar mais propriedade. Tudo isso está na ambição do ser humano. Então, o seu nível de ambição vai determinar aquele saldo que você tenha para investir ou não como voluntário. Jorge, fala. O Osmar Monai, nosso amigo Osmar Monai, né? Ele participou muito da campanha Alta de Souza lá em São Paulo, que a campanha Alta de Souza é muito parecida com a campanha do Quilo aqui da Igreja Católica, que é muito legal, né? Eu acho que quase todas as as casas aqui na cidade, os voluntários da Igreja Católica passam lá com a campanha do quilo, bate na porta das pessoas que doam todo mês um quilo de qualquer coisa, né? Que eu acho muito interessante. E em São Paulo tem a campanha Alta de Souza, que é muito parecida também, né? Que os espíritas saem e pedem. E ele falou que ele ficou mais impressionado em todo o tempo que ele trabalhou na campanha foi um dia chegar e bater na porta de uma senhora bem pobrezinha, casa bem pobrezinha, e ela chegou e falou: olha, hoje não, eu não tenho nada para dar. Mas pera um pouquinho. Foi lá e trouxe... Não foi a metade de um sabão de pedra, foi um quarto de um sabão de pedra. Falou: a única coisa que eu tenho para dar aqui hoje. O Jorge, que ele nunca viu aquilo na vida. Que espetáculo. Ele viu que ele tinha serrado, que ela tinha serrado ali na hora. Quer dizer, ela só tinha ela só tinha uma metade. Daquela metade, ela pegou um quarto e deu para... E você sabe que a pessoa que tem esse espírito, esse coração de voluntário, nunca diz não. Uhum. Ele sempre vai arrumar uma forma. Eu vou ler exatamente o eu interpretei, agora eu vou ler exatamente o que o Dom Helder Câmara falou. Uhum. Quando você divide o que tem, sobra. Quando você guarda, falta. Uhum. Muito bom. E... quem guarda nunca está satisfeito, né? Ele acha, ele sempre que está querendo mais, né? É. E o Nelson, antes do... Só pegando esse gancho, você, então, nessa contabilidade da vida... Contabilidade. Né, então, os talentos são os patrimônios, né, o tempo é o capital. Sim. Então, a oportunidade de servir seria o investimento? Sempre é investimento. Sempre é investimento. Sempre, né? É, não vai ter no coração uma poluição. Qual poluição do voluntário? Não, deixa eu fazer isso, porque eu vou ter o meu lugarzinho lá no céu. Deixa eu ser voluntário, deixa eu agir no bem. Porque tem esses tipos também, né? Que ao invés de olhar se o vizinho está olhando que ele está dando um pão para um pobre, ele acredita que o plano espiritual está olhando para ele ter a contabilidade divina lá melhorada. Ok, nada contra se você tiver uma ideia dessa, mas que o seu coração seja muito... a força do seu coração, daquela satisfação de dar, né, seja maior do que essa intenção sua da contabilidade estar melhorando para você. É, Rodrigo, vamos fazer um intervalinho? Deixa eu só falar quem está ligadinho rapidinho aqui com a gente. A Eli da Silva, né, lá de Juiz de Fora, aqui está ligada também, Manuel Gouveia, o Enio de Azevedo também, aqui ligado com a gente, ele também é de Juiz de Fora, o Iramir Marques também, lá de Salvador. Pessoal, todo mundo dando bom dia, saudando o programa, o senhor Rodolfo Alexandrino, como sempre, aqui também, o Zazu Moura, que hoje está lá em Campo do Jordão. Será que está frio? Zazu Moura veio bem na época do calor em Campo do Jordão. Deve estar frio. Se bem que é a época que eu adoro Campo do Jordão, é quando está calor, porque quando está frio nem me convida que eu não vou. É, o Edson Andrade, bom dia, vivencianos também. A Miriam Yui aqui também ligadinha com a gente. A Simone Dias, abraços fraternos. O Alexandrino, querido também aqui, junto com a gente. A Gisele Lacerda lá de Itaberá, juntamente com o Rivail e com o Marlon Brando. A Maura Russo, um abraço para a Maura. A Cleide Bessa aqui ligadinha. Roberto Barbosa está dizendo que segunda-feira começa o regime dele. Né? Roberto Barbosa falou que segunda-feira começa o regime dele. A promessa de ano novo. Exatamente. A Érica Leandro aqui também ligadinha. Conforme a enquete, estou passando por essa situação. É, ajudando outras pessoas e amenizou muito os meus sentimentos em relação à minha vida. Que bom. Maria Aparecida, dando um Feliz Natal aqui também. Roberto Barbosa, diz que não é mais do que dinossauro, já é um fóssil. Já, né? Já virou petróleo. Já. Rosângela, bom dia, amados. O João Paulo de Paulista, Pernambuco. A Márcia Ramos aqui ligadinha também. A Belco Menezes. Um excelente tema o de hoje. Que Deus abençoe a todos. Um fraternal abraço. Master, né? Desculpa aí, né, pessoal? Você sabe que o nome aí confundiu pra gente. Tudo aqui pra gente. A Paula. Ele botou uma mensagem do Lobson Rampa aí. Ana Paula de Jacareí, aqui também, ligadinha aqui com a gente também. Ele que é o mesmo, que eu pense nos outros para poder esquecer de mim, Lobson Rampa. A Márcia Ramos, quero muito esses livros. Que é o mesmo do livros. Terceira Visão, né? Que fez terceira. Quero muito esses livros da Márcia. Márcia, então, vão ser sorteados aí, tá bom? Não, os livros do Nelson. Do Nelson já está o e-mail aí, ó. Amigos Solidários do Conhecimento @gmail.com. Entra lá que estão todos os livros. E esse nós vamos sortear dois hoje, tá bom? E também tá os links aqui da Amazon para adquirir também, se quiser. Já está na descrição. Sueli Castelo Branco aqui ligadinha também. A Tina Neca. O Piero também mandando um excelente abraço aqui para todos, a dona Maria Alexandrino, grande abraço. A Tina Neca tem uma pergunta que o Carlos vai fazer depois. Amigos Solidários do Conhecimento, que o Rodrigo colocou aqui. A Elaine Renó, aqui também ligadinha. Aqui os personagens espíritas, ele é lá do. Olha só, que interessante a mensagem. Bom dia a todos e obrigado pelas informações. Olha, aqui no Reino Unido, o Brasil é visto como um grande país que pratica caridade nos alicerces da verdadeira atitude voluntária. Esses dias faleceu uma senhora lá que tinha fundado o Espiritismo lá no Reino Unido, né? Vou lembrar o nome dela aqui. A Yolanda Gazon, lá de Uberaba, está ligadinha aqui com a gente, dando um bom dia para o Nelson, viu, Nelson? A Fernanda Cassal, bom dia. Se cada um estendesse um pouquinho a mão, teríamos um mundo melhor. Manuel Gouveia, Liberdade Luz. Está aqui, Janete Duncan, que foi a pioneira da divulgação do Espiritismo no Reino Unido, que era amiga de Chico Xavier, né? Manuel Gouveia, aqui também ligadinha, Márcia Ramos, abraço, seu Nelson, que conheci enquanto trabalhávamos junto na Secretaria da Educação. Alessandra. Foi em que ano? Coloca para a gente aí, Márcia, por favor. Porque, de repente, a gente não vai conseguir se localizar aqui, pela idade do Nelson, né? Alessandra, 7329, aqui, feliz ano novo. O João Paulo Gonçalves, aqui em Paulista, né? Paulista. Que realiza exclusivamente pelas casas espíritas. Isso, né? Deve ser, assim, algum tipo de voluntariado também. Tem até a central da campanha do Quilo, onde todos os que realizam são adesos à central da CQ. CQ o que é mesmo? Central do Quilo. Central do Quilo. Ah, legal. Muito bacana, viu, João Paulo? Quem entrou aqui também no WhatsApp, tá? Está participando aqui, lembrando que a gente vai sortear o livro do Jorge, depois ele vai pegar lá o livro para mostrar aqui contos e causos para quem responder a enquete, tá? E a enquete já está ali separada para vocês, está ali fixada no nosso WhatsApp, é só entrar lá e responder. Mas quem entrou aqui foi o Oswaldo Barbosa, manda bom dia, família de Vivencianas, ótimo domingo, excelente semana a todos, a Rosângela Menezes, bênção imensa a todos, vocês, Antônia Varoto, feliz domingo, a Rosângela Menezes aqui de novo, o Piero, a Mônica, voluntário holofote é igual aquele que faz do voluntário um palco de projeção de vaidade, olha que legal. Verdade, Mônica. Voluntários anônimos doam de coração, põem engajamento e caridade nas ações, exercício do amor fraterno. Legal, né? A Regiane manda bom dia a todos, o programa fica gravado, fica assim, ele fica gravado e no YouTube e também no Spotify. Se você tiver o Spotify aí, a gente está lá como podcast para quem está registrado lá inscrito. Bom dia, a Mônica Schneiman. Manda aqui também agradecendo, obrigado. O Ari Rangel deixou uma mensagem aqui, uma pergunta. A pergunta a gente volta depois, mas manda bom dia, queridos vivencianos, bom dia, querido Nelson Borges. Primeiramente, gratidão pelo exemplo que você, a exemplo do seu Rui Lander. Uma referência ao Highlander. Nos dá de produtividade e boa vontade incansáveis. E aí ele deixa uma pergunta, a gente volta com a pergunta dele depois dos comerciais. O Maurício Tomé manda bom dia. O Maurício era para estar aqui hoje, né? Mas aí ele mandou a foto aqui com o braço quebrado, enfaixado. né? Já, sabe já não, já pensando? Com gesso. Tô louco para encontrar o que ele Maurício caiu lá nos Estados Unidos. Para perguntar se ele cismou de pegar o skate do menino dele e dar umas voltas. Não, ele foi. Ele tava patinando gelo lá, porque lá tá neve, tá tudo lá, né? Ele foi visitar a filha dele que tá morando lá nos Estados Unidos. E aí caiu esquiando lá, ou patinando gelo. É, e depois é o Rui, que é o Rui Lander, né? É o Maurício Lander aqui, Highlander. Caipira aqui de Jacareí. Vai morre querer nunca. Ir lá andar no patinho de gelo sem treinar, sem nada? É verdade. Né? Eu tô falando aí, Caipira de Jacareí de São José desse pessoal, porque a gente não tem gelo aqui, viu, pessoal? Não é por causa de nada, então, não, né? Mas o pessoal reclama do Brasil, mas quando tá nos Estados Unidos e precisa de uma cirurgia, precisa de um. Fogo, né? Dependendo de um hospital, tá. Desculpa a palavra, mas. Uhum. Cara, não tem. Tá não, o seguro é. Porque o que você fazer é caro pra caramba. Tem gente que vai lá pra ganhar dinheiro, passa a vida inteira ganhando dinheiro e gasta tudo numa cirurgia só. Uhum. O que ganhou a vida inteira. E tá cheio de gente que sai de lá pra vir arrumar os dentes aqui. Ó, pega uma série lá, vem aqui e vem arrumar. E arruma os dentes. Vem aqui e faz a cirurgia Maurício do inteiro. Coração. Maurício ficou, faz... Maurício ficou com o braço quebrado e teve que voltar aqui pra. Porque lá ia pagar horrores. Uhum. É, a saúde, não, o sistema saúde todo mundo. Depois fala, pagar, você vai pagar. Não pagar, vai pra dentro de trás da grade. Aí veio pra cá pra... Mas legal, Maurício. Então, quando você recuperar aí você vai estar com a gente aqui, né? A Juliana, lá de Caruaru, Pernambuco. Manda bom dia, Juliana. O Jaime Lima aqui também. A Juliana tá mandando um grande abraço. E o Marcos Gaio Gama fala melhores ao Maurício. Estava testando a flexibilidade do perispírito. Verdade. Então é isso, pessoal. Comenta aqui com a gente. O Maurício comentou aqui também que a Nelson, a compreensão. Ele deixou uma pergunta, né? Depois a gente volta com a pergunta dele. Lembre-se de participar, ligar aqui para falar: quero participar para ganhar o livro do Nelson Borges, que são dois livros, tá? Então, 12-3921-3009. Vamos pôr o Tião para trabalhar lá, coitado. Ninguém tá ligando para ele. Ele tá lá e vamos pôr o Tião para trabalhar. Vamos lá? A música que vai aqui na hora do intervalo agora é a música Usina de Amigos. Não é Usina de Amigos. É Desabafo, né? Usina legal. De Amigos, sim. Do CD Desabafo com a Magali. Magali. A Usina de Amigos, a letra isso do... Isso era Tombly? Não, só ela. Como é que é o nome dele mesmo? Que é do Usina de Amigos? É do Carlinhos Conceição. Que inclusive acho que mora em Campo Jordão também, eu acho. Ele tava. Rio? Não sei. Ele era do Rio e ele tinha ido para Campo Jordão, acho que ele foi. Aí é Magali que está cantando. Não sei se já cansou do frio e voltou pro Rio, né? A Magali que tá cantando. Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto. São todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos, tenho meu guardião. E ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigo é juntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade com na eternidade seguem semeando paz. Não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza. pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigo. Meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigo é juntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade com na eternidade seguem semeando paz. Não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gente, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigo. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigo. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com a entrevista com Nelson Borges falando sobre voluntário. Não, não tenho tempo. Quer dizer, o voluntário é a pergunta. Voluntário? Não, não tenho tempo. E nós estamos aqui com o Nelson Borges, que é economista e administrador, pós-graduado em psicopedagogia, voluntário em várias obras. Eu, quando mudei aqui para... Quando eu vim aqui para São José, eu fiquei conhecendo o Nelson Borges de nome, né? O pessoal fala tanto do Nelson Borges, eu falei, pô, quem é esse cara aí que o pessoal fala tanto? Que era da Rodozá, né? No tempo da Rodo. Falava bem ou mal? Não, falava bem. Depende para quem ele perguntava, né? Não, lá da Rodozá, né? Era Rodozá, é. Rodozá. Depois Ródia. É? Depois veio Ródia. É, não, mas era da Rodozá. Quem vai esquecer que era um fedor desgraçado que nossa, tinha daquele lado lá? Nossa. Todo, qualquer fedor, o cara falou, passou na frente da Rodozá. Passou na frente da Rodozá. Agora é a... Revap. Agora é a de Jacareí. Como é que é o nome lá, que é daquela de Jacareí? Ah, é de papel? Papel Simão. Era a Revap. Uhum. Nós atuamos 15 anos como meio ambiente da Saviveira ali, né? Uhum. E a briga nossa foi dois processos contra a Revap. Muita reunião, muita assistência e conseguimos reduzir um pouco até hoje, né? Conseguimos reduzir um pouco. E deixamos, eu estou só estendendo pelo que o Jorge falou, e deixamos desde 2015 a única opinião que, como ambientalista que a gente sabia que para eliminar, desculpe o termo, né, o fedor da Revap, era encanar as emissões poluentes, principalmente o CO2, e jogar lá no solo do mar. Isso desde 2015 nós estamos reunindo com ele para explicar. Os ambientalistas de plantão de São José vieram e malharam nós. Você está com uma coisa impossível, senhor. Como é que vai pegar o que o chaminé joga e colocar num tubo, né? E demos o nome até de poluiduto. Ok, tá bom, mas nós continuamos, porque tecnicamente era possível. Nunca a Revap falou que tecnicamente não era possível. Nunca ela falou. Como ética dela, eles são muito éticos. Faz a emissão poluente, mas são éticos. Né? E aí, o que aconteceu? Com a própria pressão mundial, não vamos dizer que foi a pressão nossa da Vista Verde ali, que a gente sente muito, né? Sentia muito o mau cheiro, não foi, claro, mas isso ajudou. Foi a pressão mundial que obrigou. Agora, nós tivemos uma reunião com a Revap em agosto do ano passado, e o diretor lá, o técnico que inclusive estava envolvido no projeto, anunciou já dotado 3 bilhões, isso é para inclusive o pessoal que está assistindo o nosso programa aqui de São José dos Campos, que também sofre com mau cheiro de vez em quando. A Petrobras já dotou 3,3 bilhões de dólares para a construção do poloiduto. Isso foi uma vitória extraordinária para nós. Um poloiduto que vai pegar o CO2 de Paulínia, vem para São José dos Campos, desce a serra e vai lá com emissários submarinos para lançar no fundo do mar, no fundo do mar solo. Por quê? Porque isso já existe, inclusive. E o Greenpeace não vai brigar por causa disso, não? Que vocês vão acabar matando claro os peixes. Claro que vai, tudo. Claro que vai. Não, mas é no solo, Jorge. Jorge, não é no chão. Mar, é no solo. Uhum. Já existe a técnica que eles foram buscar, estão indo agora, né? Porque está em projeto ainda, estão indo buscar. Parece que tem um lugar só no mundo que existe isso, lá nos árabes, lá. Então, isso foi uma vitória nossa. Aí eu me dei por satisfeito e passei o cargo, depois de 15 anos, passei o cargo de diretor de meio ambiente para outra. Mas foi um cargo voluntário, já que nós estamos falando de voluntariado, foram 15 anos de voluntariado, eu não vou dizer brigando, não, mas defendendo aí a coletividade, principalmente do redor da isso, da, isso não é gás, Nelson? É um gás. Você tem duas coisas, tem o gás e tem as partículas. São duas como coisas. Como é que vai jogar lá no solo? O solo não vai ficar cheio com combustível, Jorge, lá que pode explodir tudo também? É um estudo aprovado. Eu não saberia dizer para você tecnicamente. Uhum. Inclusive, o projeto tem as letras CCS. Uhum. O projeto CCS da Petrobras é isso aí. Uhum. E ela não dá ponto sem nó, não. E nada contra. Uhum. O que é não dá ponto sem nó? Esse poluiduto que vem de Campinas, né? Vem de Paulínia, passa por São... Esse poluiduto do CO2 vai ficar em aberto para outras empresas. Você falou agora há pouco aí de Jacareí. Uhum. Vai ficar em aberto para outras empresas que queiram usar esse duto, né? Esse duto de... Aproveitar, paga, né? Uhum, aí paga. Isso. Porque aí elas também não poluirão o ar. Porque o CO2 é um dos maiores poluidores dos gases de efeito estufa. Uhum. Vamos fazer outro programa, Nelson, com os negócios também. Não, é interessante. Chamar também os peixes lá da praia para ver aqui conversar. Quando eu mudei para cá, o pessoal queria me vender uma casa na Vista Verde. Daí fiquei sabendo que a Petrobras ia... Tinha mau cheiro? Não, ia inaugurar, Pedro, não estava ainda. Inaugurar. Não, eu não quero, porque eu sei, porque eu fui conhecer a refinaria União lá em Santo André, era um mau cheiro desgraçado. Eu falei, não, eu vou morar lá, ficar com esse mau cheiro. Vou morar lá na Vista Verde. Hoje ainda existe, viu, Rui? Ainda existe o mau cheiro, mas muito menos. Dentro desses dois processos, né, que foi público, né, que nós acionamos a Petrobras, eles plantaram 2.000 árvores lá dentro, graças a isso, plantaram 2.000 árvores, né, cobriram. O que antes dava muito mau cheiro era uma piscina grande que eles têm lá. Eles cobriram a piscina, né? E aí hoje ficou somente a emissão. E por que não dá mais para diminuir o mau cheiro, né? Por quê? porque a emissão, eles estão dentro das regras da CETESB. O que eles emitem, a altura de chaminé, tudo está dentro das regras. Nada fora, nada fora. E por que que dá o mau cheiro? As inversões térmicas, que aí não se pode controlar. É. São as inversões térmicas que joga para baixo o mau cheiro. É, entendeu? Porque tem época que... Eu moro aqui na Vila Maria, aquele cheiro... Tem, vai até Eugênio de Melo, você, né? Mas então, ok, se eu pudesse agora, para essa segunda parte, focar o projeto, eu agradeceria. Isso, mas eu depois do Covid... Ah, e tem as perguntas. Já não sinto mais o cheiro. Essa vantagem também, né, Rodrigo? Já terminou a contabilidade? Tem gente, por exemplo, que muda de lá para outro lugar. Vou perguntar pro Rodrigo. Tem gente que muda de um lugar desse, vai para outro lugar, chega lá e não se acostuma, porque não tem cheiro. Ah, é? Né? Isso é normal. Igual eu, quando era criança, que morava lá no sertão da Bahia, não tinha água potável, era água salobra. Eu só tomava água salobra, era a maior delícia. Quando chovia que tinha água potável, eu ficava mal pra caramba, porque eu não estava mais acostumado. Você queria, se adapta. Não estava acostumado. Eu queria água salobra, né? É a pior água que pode existir na face da Terra, mas o ser humano se adapta com qualquer coisa. Ele acaba sobrevivendo onde ele estiver. É. Né? É por isso que diz que o corpo humano é uma máquina perfeita. Se libera e se reproduz de tudo. Se eu trazer uma água salobra para todo mundo beber aqui, eu duvido que a pessoa ache que é possível um ser humano tomar um negócio daquele. É. A gente toma. Explica o que é essa água salobra, que é água com gosto de sal. Né? Ela é bem salinizada, ela é pesada. Ela não é um sal igual a água do mar. De jeito nenhum. Não é suja. Né? É, não é igual a água do mar. Salgada igual a água do mar. Ela é bem sal. Ela tem um excesso de sal. Então não tem gosto de nada, não tem gosto de água, não tem gosto de nada. Se você bota, você se lava a cabeça, sua cabeça fica branca de tanta coisa. Vamos lá, então? Muito sorte. Vamos. Rodrigo, tem as perguntas? Vamos fazer as perguntas. Já terminou a contabilidade do Rodrigo aí? Porque ele... Já, não, ainda tem mais contabilidade. Tá contente, então, vamos lá. Não, mas a contabilidade não é minha. Contabilidade é o Emmanuel que falou aqui nos livros. Isso, né? Antes de fazer a pergunta, ele cita aqui no livro Alma e Coração. No capítulo 7, na sublime iniciação, ele fala: quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente as cargas de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Viu? Então não é meu, é do Emmanuel. Então a gente tá no passivo, filho. Nós já começamos, né? E aí foi justamente o que falou das deficiências. Né, Rodrigo? Para aqueles que estão nos assistindo e não entende, não é obrigado, né, a entender de contabilidade, a gente podia falar de ativo e passivo. Uhum. Né? A contabilidade basicamente é ativo e passivo. Uhum. Né? Ativo você tem o que nós já falamos aqui, várias vezes aqui hoje, né? Desde os recursos, que sejam os recursos, você tem o patrimônio, né? O seu patrimônio, você tem aquilo a receber. A receber também entra no por exemplo, o que, que é nas o... Nas contas. Entra na conta. Olha, o ano de 2026 está começando, né? Está começando. Eu vou jogar na minha contabilidade que eu vou agora passar a ser voluntário lá no centro espírita tal, na igreja tal, em qualquer lugar, né? Já é alguma coisa a receber, se você realizar, né? Mas fica lá. E aí chega no final do ano, você faz o balanço, né? E ver se esse a receber entrou ou não. E aí, do lado do passivo, principalmente você tem os seus débitos. Né? São os débitos que você tem. E quanto maior o passivo, ou você suspende o seu ativo, né? Ou você vai ficar negativo. Né? A sua empresa espiritual, vamos chamar de empresa espiritual, vai ficar no negativo. O que ele chama aqui... Déficit. Ele chama... foi legal você ter falado isso. Deixa eu voltar aqui na minha colinha. Ele chama de negócios espirituais, Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Ele fala: toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. A vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Muito legal, né? Pessoal, vamos fazer perguntas, senão a gente se perde. O Nelson ainda tem que passar um projeto ali. Vai lá, e entrar no assunto do Nelson, aí que ele está querendo entrar no assunto e a gente não está deixando. Tá, a Tina Neca tem uma pergunta para você. Me explique, por favor. O traficante que ajuda a sua comunidade está sendo compensado pela espiritualidade? Ele tem duas contas. Ele tem duas contas. A conta da ajuda que ele está fazendo e a outra conta é aquela do débito dos seus atos de traficante. Como traficante, ele vai ter um débito que, às vezes, pode ser muito maior do que o benefício. Mas que é um benefício, é um benefício. Aí vem aquela história do coração, né? Se ele está fazendo de coração ou não. Que aí é poluído com esse ato extremamente negativo do tráfico. É, porque ele pode fazer outras coisas sem ser traficante. Sem ser traficante. Eu penso assim, esse cara não está dando nada para ninguém. Né? Ele não está dando nada para ninguém, ele está roubando dos outros. É a história de Robin Hood. Todo mundo fica botando ele como personagem central nas coisas, como se ele fosse um cara bonzinho, porque rouba do rico e dá para o pobre. Ele é ladrão. Político que rouba pensando que vai ajudar os outros é ladrão. Ele tem que estar aí na cadeia. Ele não tem que estar na rua. Ah, mas ele é bonzinho, ele rouba mais fácil. Você lembra daquele político nosso aqui? Ah, eu roubo mais fácil. Ele é ladrão, ele tinha que estar preso. Era isso que tinha que acontecer. Viu, Jorge, deixa eu só... Não contestando o que você está dizendo, só relembrando o ato de dar. Uhum. No ato de dar, você tem o resultado do dar. O resultado dá, não importa se aquela vacina que o cara doou para aquela pessoa que estava morrendo, ela se salva daquela morte, ou alguma coisa assim, é o resultado. Benéfico, benéfico. O outro lado é que vai contar para a pessoa que dá. O que conta para a pessoa que dá é... Ele é traficante... Está com débito lá nas alturas. O débito dele está lá nas alturas. Mas o ato de dar, ele foi benéfico. Ele ajudou alguém. Agora, você fazendo uma análise moral do conjunto, é inadmissível você admitir, né? Que a pessoa roube do pobre... roube do rico para dar para o pobre. Para nós é inadmissível isso. Então, esse é o aspecto moral e que eu concordo plenamente. Exatamente. Então, a gente vê, dentro da política, a gente vê muito isso. O cara fala, não, eu vou fazer isso, mas, em compensação, eu posso ajudar muito mais os pobres. Eu posso ajudar muito mais. Então, não tem problema eu fazer isso. Então, essa imoralidade é que a gente vê o tempo todo. Não estou falando só na política, não. Vamos falar dentro do espiritismo, que é a nossa, que é nós. Está cheio de gente que quer construir templos e templos. É. Entendeu? Ele quer aumentar o templo dele pedindo dinheiro para as pessoas, vendendo produto dentro. Não é, produto, não é livro, não, né? Isso aí é normal, né? Não é ter cantina, não. É o cara vender pomada, é vender remédio dizendo que vai curar alguém. Né? Ilegalmente, né? Ah, vender a água fluidificada, vender o banho de cachoeira, vender não sei o quê, para dizer, não, quanto mais eu aumentar o meu templo aqui, mais eu posso ajudar as pessoas. Ele é charlatão, é isso que ele é. Ele é charlatão. Perfeitamente. Né? Ele não é espírita, ele é charlatão. Se chegar em algum lugar que faz essas coisas, vai embora. Então não tem conversa. A gente tem que entrar, ou você é ou você não é. Então, tem gente que quer dar desculpa. Olha só, Chico Xavier, o centro do Chico Xavier, lá a Casa da Prece, recebia, na rua, 10 mil pessoas. Todo mundo falava, Chico, vão aumentar, precisa aumentar seu centro, porque chega muita gente, as pessoas ficam na rua. Ele falou, não, o que eu tenho condições de bancar é isso aqui. Exatamente. As pessoas vêm e ficam aqui. Não tem problema nenhum, não precisa aumentar. A espiritualidade sabe o que faz. Então, continuou do mesmo tamanho até o Chico Xavier morrer. Ninguém aumentou nada. E as pessoas não deixaram de ir lá por causa disso. Agora, ele não pediu um tostão de ninguém para aumentar alguma coisa. para dar desculpa que ele ajudaria muito mais gente se ele aumentasse o negócio. Provavelmente, se ele tivesse dinheiro dele mesmo, ele até aumentaria. É. Porque espiritualidade de luz não acompanha charlatão. Espiritualidade de luz não serve de escada para ninguém. Se o cara estiver fazendo besteira, vai ter espiritualidade sim. Mas a gente sabe qual é a espiritualidade que está junto com o cara que quer subir de qualquer jeito. Né? Então, essa é a minha interpretação. Está ajudando? Deu? Nossa, vamos botar o cara no céu. Tem político que oferece o avião para levar um filho doente de uma pessoa que ficou lá. Nossa, como aquele político é fora de série. Como ele é bom. Ele não deu nada dele. Ele pegou do povo. O povo é que está dando e está mandando levar. Ele não tem nada dele. Se ele pegou dos outros, não tem nada dele. É, vamos para a próxima pergunta? O Ari Rangel tem uma pergunta aqui. Que eu peguei, viu, Rodrigo? O que o irmão acha sobre a frase de Emmanuel que diz... Quando a providência divina nos encontra em serviço na seara do bem e é chegada a hora dos nossos acertos de conta, essa mesma providência divina suspende por tempo indeterminado as nossas dívidas, ao que Emmanuel chama, inclusive, de remuneração espiritual. O que pensa o amigo fraterno e irmão? Forte abraço. Um abração para ele, viu? Um abração para ele, sempre desejando a melhor saúde física e espiritual para ele. O Ari, a nossa visão sobre isso aí é que nós temos lá um passado, né? Um passado que muitos têm a percepção dele, muitos têm, outros não. Então, o que vem pela frente para nós, ou no presente, ou ainda para frente, a gente tem que estar preparado. Hoje demos aqui o exemplo do Jerônimo, por exemplo, né? Temos que estar preparado porque sempre vai haver um espaço para que você também possa ter essa remuneração espiritual da ajuda espiritual. Ajuda espiritual, ela sempre vai haver, depende da sua sintonia. Você pode estar lá no hospital com um problema seríssimo. Isso não inibe a sua sintonia. Você está sofrendo, todos nós sofremos gradativamente, mas não é justificativa para que a nossa sintonia não esteja em linha, no mínimo, com presença espiritual dos nossos amigos, protetor. Porque, como se diz, o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, eu chamo de guardião, né? O nosso guardião, ele sempre vai estar à disposição, né? Depende de você. Tem aqueles que fica longe, até sofrendo, porque você não tem a sintonia para que ele se aproxime. Então, eu acho que pela pergunta dele, se eu entendi a pergunta, sempre vai haver o espaço para a gente, desde que sintonizado, ter ajuda espiritual. Legal. Mais, estou procurando aqui. Procurando aquele que reclamou que não falou dele. Carlinhos, podemos, alternar com... Vai, vai. Eu gostaria de, falando com os nossos amigos que estão nos assistindo, aqueles que já são voluntários e os que não são, falando com todos eles. Em primeiro lugar, a gente cita no livro quatro tipos de voluntariado. Por quê? Para você se voluntarizar, tem que estar em linha com a sua, com o seu perfil. Com o seu perfil. Então, por exemplo, você tem o voluntário educador, né? É aquele que gosta de ensinar, de orientar, de criar conteúdos, né? Normalmente. Então, é um ideal você se voluntarizar como reforço escolar, como alfabetização, né? Em oficinas de mentoria online. Hoje você tem a internet, você pode perfeitamente usar a internet se você é um voluntário educador, né? E a produção de conteúdos, seja num livro, seja conteúdos educativos, né? Depois você tem o guardião. o voluntário guardião. O que, que vem a ser o voluntário guardião da natureza? Guardião da natureza. É aquele que sente afinidade com o meio ambiente, né? Com a proteção do meio ambiente, animais e ações de sustentabilidade. Vai procurar o quê? Vai procurar ONGs em relação a grupos em relação à proteção do meio ambiente. Você tem o acolhedor e afetivo. Você tem o voluntário acolhedor e afetivo. O que, que é o voluntário acolhedor e afetivo? É exatamente aquele que é empático e gosta de construir vínculos, né? É mais emocional, visita lares de idosos, escuta, apadrinhamento efetivo, vai em hospitais, né? Esse é o voluntário afetivo. E você tem aquele, que aliás eu não sei se é a maioria ou não, mas o mão na massa, voluntário mão na massa, né? É aquele que gosta de ver as ações do seu trabalho já imediato, né? E que trabalha bem em equipe, inclusive, né? Então, a gente relaciona esses tipos de voluntário nesse livro, e esse livro ele faz parte de um projeto. Um projeto que nós começamos no começo do ano de 2024, eu e a minha esposa, que se chama Projeto Amigos Solidário do Conhecimento. Repito, temos aqui um irmão que faz parte, que é o Carlinhos, faz parte desse projeto. Esse projeto, o que é? A gente sugeriu uma série de livros em que nós orçamos toda a produção desses livros. Orçamos todas as produções desses sete. São sete livros. Livros que nós já tínhamos alguns prontos, outros em conclusão. Eu vou falar os títulos aqui e o Rodrigo vai projetar aí a capa de alguns. Orçamos isso e jogamos para esses amigos, sobre o ponto de vista de assegurar o valor total daqueles sete livros. Sendo que o primeiro, na realidade, foi custeado por nós mesmos, né, por mim e minha esposa, foi o primeiro livro, e os outros seis são custeados pelo projeto. E o que se faz? Esses livros, depois de mandar para os próprios participantes, que são 14 participantes pessoa física, e três participantes, pessoa jurídica. Inclusive, nós temos dois participantes, pessoa jurídica, inclusive são participantes aqui do Vivência Espírita. É a empresa do Carlinhos e a Giga Vale. Graças também à bondade lá do nosso amigo Carlos. E esse valor é para custear esses livros. Fora os livros que a gente envia para os participantes, todo o resto, são 100 exemplares, é a edição de 100 exemplares de cada livro, total são 700 exemplares, todos esses exemplares nós temos a obrigação de encaminhar para o público-alvo, aquele público que a gente julgue que seja importante, que vá aproveitar aquela leitura. Vamos dar um exemplo e começar a falar do primeiro livro. O primeiro livro foi Ambientalismo Sistêmico. Podia colocar lá, Rodrigo? Foi Ambientalismo Sistêmico. Esse livro... Está aí, ó. Jorge. Ok. Ambientalismo Sistêmico. Este livro, ele diz que é uma inovadora abordagem de enfrentamento das ameaças ambientais globais. É um livro calcado já em toda a experiência minha de ambientalista, principalmente nesses 15 anos lá de atuação lá na nossa região. E ele é realmente uma proposta inovadora. Qual o público-alvo? Ambientalistas e autoridades. Então, esse livro foi em novembro, ele foi publicado, nós encaminhamos para muitas autoridades e também para muitas autoridades que estiveram na COP30. Esse livro ele foi extremamente útil na COP30 para várias autoridades. Temos até, eu acho que uma foto do diretor do diretor da ONG Casa da Floresta, que estava lá. Eu não passei para cá, essa só não, passei dos livros. Não, não, sem problema. Que usou. Nós tivemos a satisfação de receber de um grande pesquisador do Brasil, um grande cientista de problemas ambientais do Brasil, que foi o Carlos Nobre, nos mandou um e-mail parabenizando pelo livro. São José. Mora em São José dos Campos. Ele era do INPE, né? Agora ele está na USP, ele está num departamento da USP. Quer dizer, foi uma gratificação muito grande para nós. O livro na COP teve a sua atuação. Infelizmente, a COP não foi o resultado que nós esperávamos, né? Mas o livro esteve lá. Segundo livro... Nelson, eu queria que você falasse sobre essa bolha. Você está falando que é a bolha? Bolha econômica, bolha política. Eu não iria detalhar um livro, mas eu vou rapidamente. Por que a gente chama de ambientalismo sistêmico? Na minha vida de ambientalista, e também a opinião das pesquisas da minha esposa, Rosana, a gente nota que o tema ambientalismo sempre ele é tratado bem, ele é tratado com profundidade, mas sempre focando determinado aspecto, pontuais, o tema ambientalismo. Sendo que hoje a gente vê que os efeitos, os gases de efeito estufa, ele está em causas das mais diversas. Você tem uma empresa que segue as leis da CETESB em relação à condição ambiental, mas o produto dela depois vai para o mar, vai para o rio, poluiu o subsistema. Estou dando um exemplo que ambientalismo, o tema ambientalismo, ele é amplo. Então, nós pegamos aqueles fatores que podem influenciar para que a gente tenha um ataque às ameaças ambientais, né? Que a gente aborde, vamos dizer, usar esse termo, que a gente aborde as ameaças ambientais de uma forma ampla, colocamos, então, quais são esses fatores. Começando, a bolha social. Você tem uma grande influência do meio em que você está vivendo para efeito de que se você está tendo poluição ou não. As pessoas. Falamos do consumismo, que a gente vai falar em outro livro aí, do consumismo. O consumismo é um dos grandes fatores de poluição hoje no mundo, né? Principalmente roupas, plásticos e tudo mais. Você tem a bolha que eu chamo de bolha tecnológica. Bolha tecnológica é aquela bolha em que a tecnologia pode te dar muitos subsídios para você melhorar o seu meio ambiente, mas também ela te dá muita coisa que você pode piorar. Você tem a bolha capitalista, onde o dinheiro é feito em relação é usado somente para lucro. Mas você tem o lado também em que o lucro pode ajudar no combate às emissões poluentes. Você tem a bolha econômica. A bolha econômica já é a economia como um todo, sobre o ponto de vista de você verificar se a economia está ajudando ou não em determinados projetos, seja de empresas, seja ONGs, seja o que for. E você tem a bolha política, que essa bolha política, então, ela é uma das, infelizmente, ela está mais no prato que pesa negativamente do que no prato que pesa para cima, né? Sobre o ponto de vista das decisões políticas, que conforme o governo que entra, desmata mais. Conforme o governo que entra, desmata menos. Né? É a bolha política de grande influência no ambientalismo. Você e a bolha educacional, que a gente coloca exatamente no sentido que as escolas, a gente até dá uma sugestão no livro de um planejamento de aula. Aí vem aquele aspecto psicopedagógico nosso, de aulas de escolas de segundo grau que desejem um plano completo de aula a respeito do ambientalismo sistêmico, a gente manda gratuitamente. Então, o ambientalismo sistêmico, Rui, é isso aí. Podemos ir para o segundo livro? Você fez uma análise pestel aí, quase, de análise de bolha, vamos dizer assim, político, isso, econômico, social, tecnológico, ambiental. Isso. Legal. O segundo livro é um livro... Qual é o nome? O segundo livro... Exatamente. Democracia e Cidadania aí. Em 20 Planos de Aula. Esse daí. Democracia e Cidadania em 20 Planos de Aula. É um livro que a gente coloca... sugere 20 aulas com plano de aula pronto para as escolas de segundo grau que deseje passar para os alunos o que é democracia e cidadania. É um grande, olha bem, um grande problema que nós temos, uma grande carência, né? A cultura política nossa é muito baixa, a cultura brasileira é muito pequena. E isso se reflete no quê? No voto. É? Sendo a cultura uma cultura política insípida, o que, que acontece? Reflete no voto, e aí, eu não vou dizer, né? Tem todos os problemas, cada povo tem o governo que merece, isso é verdade, mas, por outro lado, se a gente aumentar, não estou defendendo esquerda, direita, não estou defendendo nada, cada povo tendo o que ele deve escolher, se você melhora a educação da democracia e a cidadania, né? Isso, as gerações que vêm, elas vão cada vez mais escolher melhor os seus representantes. É um livro sem ideologia, é um livro que não tem viés político nenhum, e aqueles que estão nos ouvindo, que seja eventualmente diretor de alguma escola de ensino médio, uma autoridade que possa ter influência no ensino médio, pode mandar naquele e-mail que o Rodrigo coloca ali, né? Que nós mandamos os planos de aula gratuitamente. Terceiro livro, que foi exatamente o que nós estamos lançando esse mês, é o livro do nosso tema aqui hoje. Voluntários, né? É esse livro aí. E para as pessoas que desejam esse livro, também pode nos mandar no e-mail, esse e-mail que está que você viu aí. Está na descrição aqui do YouTube. Isso, exatamente. Nesse e-mail, você pode mandar, que a gente manda para você o livro. E se você já é voluntário e tem alguém que você julga que precisa, porque muita gente, pessoal, precisa de um empurrãozinho só um empurrãozinho para se tornar voluntário. Manda também para a gente, que a gente manda o livro para você mandar para ele. Tá? Lembrando que a gente vai sortear o livro aqui. E vamos sortear dois hoje aí. Para quem ligar aqui no telefone, isso, já quero participar do sorteio. Isso. Que é o 3921-3009. Beleza. O quarto livro que o Rodrigo também tem aí a capa, Feminicídio, o caminho espiritual para a sua erradicação. Esse livro é o quarto livro que vai ser lançado o mês que vem, cujo prefácio é da nossa amiga Antônia Varotto, esposa aqui do Tião, da equipe aqui do Vivência. E esse livro vai ser lançado no mês que vem. agora vem o quinto livro. O quinto livro, que de agora em diante já não temos mais capa, porque é o livro de março. Né? Ele está em produção, já está pronto, tudo certinho, já está em revisão. O quinto, o sexto e o sétimo livro, eles fazem parte de uma trilogia. Pessoal, veja que todos esses assuntos que nós estamos colocando, alguns têm um enfoque espírita e outros não. Outros são enfoques que também o espírita precisa ter o conhecimento, porque é o seu dia a dia. É o dia a dia nosso. É, você, por exemplo, em relação a voluntariado, pode ser o dia a dia. Em relação a essa trilogia que eu vou falar agora, nós todos estamos enfrentando isso. Então, não é só livro espírita. É um livro de interesse e do conhecimento de todos. Então, o quinto livro chama-se Agrotóxicos, o veneno invisível na sua alimentação. Então, é uma abordagem que a gente faz. Isso é uma coisa que incomoda a gente há muito tempo, né? E nós temos pesquisas aí aterradoras em relação a agrotóxicos e que às vezes você não tem alternativa, né? Não tem alternativa, porque não adianta você pegar o alface e lavar lá e que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Então, o quinto livro é Agrotóxicos, o veneno invisível na sua alimentação. Sexto livro, em abril. O sexto livro é Ultraprocessados. Ultraprocessados. Um problema de saúde global. Desculpe aí os nossos amigos aí de indústria, de ultraprocessado, mas você tem que falar. Todos esses três livros, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro que eu vou dizer, não deixam de ser livros denúncia. Denúncia. Se vamos ter processo depois, é outra coisa. Mas tem que ter a coragem de denunciar. Né? Arrepia o cabelo você pegar... E a gente dá no próprio livro, nós temos perfeitamente a comprovação científica, a comprovação de pesquisas e tudo. E aí você vai para o sétimo livro, né? Ou terceiro dessa trilogia, que se chama Consumismo. Consumismo. O livro já está dizendo que é consumismo. O grande problema para nós e para o planeta. Então, esses três livros são livros denúncia mesmo. Tá? A gente tem, como eu falei, um embasamento perfeitamente dentro de uma linha. Não é ataque a ninguém, é uma constatação. Quando você constata o nível de agrotóxico que nós estamos sujeitos, o nível de ultraprocessados contra a nossa saúde que nós estamos sujeitos, e o consumismo que nós, às vezes, colaboramos, e ele exatamente... vai de encontro à saúde do planeta, né? Porque vocês sabiam que existe 400 mil toneladas ano de descarte de roupa, nos aterros sanitários? É um negócio absurdo. Isso sem falar vidro e plástico nos oceanos que está, né? A gente vê todo dia aí golfinhos e... Ok, todos poluídos com isso aí, né? Mortos até em relação... Recife também ficando branco, se embranquecendo. Isso, né? Então, esses sete livros fazem parte desse projeto. Esses três livros a gente deu o nome de Trilogia 2 pontos, né? O consumidor e o planeta em perigo. O Consumidor e o Planeta em Perigo. Não é nenhum livro assim, para alertar sobre o ponto de vista de você ficar, né, preocupado. Não. É um livro para você refletir e ver como consumidor se você pode fazer alguma coisa ou não. Né? É exatamente isso. É uma realidade em todas as famílias. Todos nós que estamos aqui, né, está envolvido nesses temas, a nossa família, todo mundo. E ali você vai refletir o que a gente fala, o que a ciência traz, né, para ver aonde eu posso talvez ajudar alguma coisa como consumidor. Se eu sou autoridade, se eu sou autoridade, com muito maior razão ainda. Se eu estou num papel no Brasil de autoridade, eu posso fazer mais do que eu faço em relação a esses três temas. A esses três temas. Bom, ok. Então, é isso que eu queria dizer. Quem desejar alguns dos quatro livros que eu já falei, e o Rodrigo colocou aí a capa, pode nos mandar no nosso e-mail. Né? O voluntário foi o que nós mais falamos dele. Pode mandar no nosso e-mail, a gente até troca ideias. O e-mail é amigossolidariosdoconhecimento@gmail.com. Isso. E o próprio e-mail está também para a gente conversar. Depois, conforme a troca de ideias, a gente passa até para o zap. Né? É um prazer a gente estar atendendo tudo que seja de melhoria do nosso conhecimento. Eu já falei aqui, o conhecimento é aquele que promove o espírito. Né? Amai-vos o primeiro mandamento e instruí-vos o segundo. O Luiz Carlos Falcato está dizendo que está adorando a sua explanação aqui, está muito feliz. E o Maurício também tem uma pergunta. Nelson, a compreensão sobre a diferença entre fraternidade e caridade ajudaria na conscientização sobre o trabalho voluntário? Sim, eu acho que sim. A fraternidade, ela é um termo, né? É um termo mais geral, que ela remete o seu pensamento para atos indistintos, né? Que você faça. Né? Ser solidário, né? Assim. Isso, exatamente. Uhum. A caridade já é algo mais, vamos dizer, mais palpável, mas é um ato concreto. Né? Enquanto fraternidade ela é um pouco diluída sob o ponto de vista do entendimento, caridade já é o ato concreto de você fazer o bem. Né? Você é um indivíduo fraterno. Ok. E o ato de você usar essa fraternidade que você tem é realizar a caridade. Né? Como, por exemplo, podemos dizer, tem até ONG com o nome, né? Fraternidade Sem Fronteiras, lá do nosso amigo lá, o Fraternidade Sem Fronteiras já tem um nome, né? Já tem muito patrocinador rico aí também, muita gente que a gente tem que ajudar as entidades que precisa, que necessitam. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar, é igual o Chico fazia. Chico não buscava essas grandes grandes ações que já tem bastante gente não. Colocando dinheiro. Isso. Ele pegava um livro, doava para um centro que ninguém sabia qual era, um lugar que lá, para onde precisava, humilde, isso. Que precisava, simples, precisava de ajuda. Né? Isso, exatamente. Vai, vamos lá. É você ter, eu acho que assim, fraternidade é você ter empatia com alguma coisa boa, né? Você ser amigo, expandir, né? No caso, né? Você, expandir. Você ter respeito mútuo pelas pessoas, tudo isso aí, né? Predisposição. Tratar as pessoas com irmandade. Então, quando você é aquela pessoa que não gosta de outro país, por exemplo, como é que chama? Tem até um nome aí legal para falar. É que o pessoal fala que você não gosta, você é não sei o quê, quando você não gosta de outro país, por exemplo. Nacionalista? Não. Nacionalista quando você gosta... É um preconceito, né? Nacionalista quando você gosta muito do seu, né? Ou contra, mas é o contra uma etnia, você está dizendo. É, exatamente. Não, contra uma etnia não, contra um país, por exemplo. Eu não gosto da Argentina, por exemplo. Eu não sou fraterno. Né? Eu sou uma pessoa que eu não sou fraterno. A partir do momento que eu não tenho essa empatia com... outros com outros, não é questão de preconceito, é falta de fraternidade. Uhum. Né? Quando você é algo bom que tem dentro de você que vai além do parentesco. Porque geralmente com os parentes nós somos fraternos, né? É. E isso aí tem que ir além disso, você ter fraternidade com todos. Por isso que a Igreja Católica fazia muito campanha da fraternidade, né? Que é muito mais do que. É muito diferente de caridade. Quando você fala de caridade, você está pedindo doação de alguma coisa, né? E o nível de fraternidade nosso, Jorge, uhum. ele mede, é ele que mede, inclusive, a sua evolução. Uhum. Sabe? Por exemplo, o cara é a pessoa, né? A pessoa é fraterna do muro uhum. para dentro da sua casa, com a sua família. Uhum. O resto, eu não sou fraterno. É. Vamos usar o termo fraterno, não é bem encaixado, mas eu sou fraterno com a coletividade, com a rua que eu vivo. Ali uhum. eu sou fraterno, com o vizinho. É. Eu sou fraterno com a coletividade do meu bairro. Uhum. Olha para você ver, vai aumentando o uhum. nível dele de fraternidade que reflete muitas vezes a evolução espiritual da própria pessoa. Uhum. Às vezes, olha bem. Eu sou fraterno com o meu país. O meu país. E aí você acha um monte de gente fraterna com o país, desde que não tenha que fazer nada. Né? Uhum. Ok. E aí você tem a fraternidade com o mundo. Você tendo a fraternidade com o mundo, você vai olhar o africano, o árabe, o alemão, como seu irmão. Como seu irmão. Mas isso é difícil. Você estava falando uma coisa xenofobia. Xenofobia. Quando você não gosta. Então, não, mas país. Isso aí é contra. Não, isso é contra uma raça, contra uma etnia. É não, quando você não gosta de estrangeiro, é xenofóbico. É quando você não gosta, por exemplo, de português, por exemplo. Então, você não gosta de Portugal, você aí é xenofóbico. Aí você é xenofóbico porque você não gosta de português. Ou, por exemplo, quanto judeus, por exemplo. Isso é uma xenofobia. Quando você não gosta do povo judeu... Se você não gostar de argentino, igual eu falei, isso é xenofóbico. Ah, os argentinos, sim. É, se você não gostar de Paraguai, isso é xenofóbico. Por exemplo, quando você não gosta dos judeus, isso é xenofóbico. Eu também, isso então, é xenofobia. Quando você não gosta de um estrangeiro, você é xenofóbico. E o mais... E um xenofóbico jamais vai ser fraterno. E o mais difícil é você ter essa fraternidade mundial. No sentido do coração mesmo. Ah, eu esqueci de o mais importante. Quando vocês que estão me ouvindo aí, olha bem para mim. Quem não gosta de nordestino é xenofóbico também, tá bom? É verdade. Nacional. Então, você não é só... Xenofóbico, não é só, nacional. É por isso que eu falo que é uma... Não é um povo. Pode ser aplicado, por exemplo, a uma religião também. Por exemplo, quem não gosta de muçulmano. Não, aí é falta de fraternidade, né? Então, a fraternidade é o sentimento de união, solidariedade e amor. De um grupo, assim, vamos dizer assim, né? Acho que é nesse sentido. Eu acho estupidez 22 homens correr atrás de uma bola. É. É estupidez do cacete. Tem coisa melhor para fazer? Com jogador de futebol. Atleta. Mas deixa eu falar aqui. Carinha, você falou 23? 22. 22. 23, porque é o juiz que está acompanhando. Que não é, tem o juiz. Tudo seu assunto. A Verônica Tamachowski diz assim, ser voluntário é a melhor fase, que ela diz, bom dia, eu sou voluntária do Anjo Ismael, na casa Anjo Ismael. Ser voluntário é a melhor fase de nosso aprendizado, desenvolvendo o amor, o conhecimento e me melhorando a cada dia. Meus problemas se tornaram pequenos. É isso aí. Que à medida que você passa a se preocupar com o problema dos outros, o seu diminui, né? E isso ocorre mesmo, quando você é de coração voluntário. Só aqui, a Yolanda também colocou aqui assim, tenho 21 animais e, infelizmente, nós protetores somos alvos de crítica e dificilmente conseguimos ajudar, ajuda voluntária para cuidar e também financeira. Poucos consideram o trabalho como caridade. É certo, né, Yolanda? A gente conhece você muito bem e sabe esse trabalho que você já faz há muitos e muitos anos, cuidando. Agora, eu acho que é difícil ser igual a você, sinceramente. É difícil mesmo, porque eu já falei uma vez até para você, né? Se não tivesse gente igual a você, os bichinhos estavam batendo cabeça para cima e para baixo aí, porque é difícil achar gente igual a você que tem a dedicação que você tem para cuidar. que acha que vê um animalzinho lá na rua, corre lá para atravessa no meio dos carros para pegar o bichinho para socorrer. Que está lá no meio do mato, você vê, eu já vi você chegar perto para querer ajudar. Então, é difícil para caramba, né? Agora, o que tinha que ter, eu acho que é o que, essa reclamação dela está certíssima. Ah. Era gente que não tem condições de fazer o que ela faz, ajudar mais. Lembrando nessa linha aí de pets, né? Lembrando a nossa irmã Yolanda Garzon. É ela que está falando isso. Ah, ela que fez. Entendi, Rosana. Não, a Yolanda, ela que colocou aqui, exatamente. Espetacular. Legal. Só comentar aqui. Para quem não conhece a Yolanda, ela era que morava em São José, mora em Uberaba agora. Isso. Agora ela está com 21. Os 21, lá dentro da casa dela, tem a hora certinha do evangelho, todo mundo fica bonitinho. Ela faz o evangelho e todos ficam bonitinho participando do evangelho. A última vez que ela falou com a gente, só tinha um que ela achava que era subversivo, que chamava Messi. Não queria saber do evangelho de jeito nenhum. Era o único que saía. Olha aí, xenofobia. Não, mas o nome era Messi. O que, que eu vou fazer? Ela falou que ele era subversivo, não queria participar de evangelho de jeito nenhum. Meio marrento. É. Deixa eu comentar aqui, Nelson, voltando ao tema. A gente fez uma enquete durante o programa, tá? Durante a semana, tá? A gente tem aquela que a gente vai sortear, né? Mas não é essa, é a outra que a gente perguntou. Quanto o assunto é trabalho voluntário, qual destas frases define melhor o seu momento atual? E a maioria respondeu que já ajudo, mas às vezes me sinto sobrecarregada. Né? Então foram 26 pessoas que disseram que já ajuda. Outros 19 aí, que foi o segundo mais votado, tenho muita vontade, mas a rotina me engole. O que você pode comentar aí? Desculpa, sobre esse segundo aí. O segundo é: tenho muita vontade, mas a rotina me engole. Ah, tá. Né? E o outro foi que o terceiro: sinto que preciso priorizar isso urgente. É, o que eu posso comentar, em primeiro lugar, é cumprimentar, né, aqueles que já fazem o trabalho voluntário. E para aqueles que não fazem ainda, que responderam à pesquisa, é uma questão de duas coisas. Né? É uma questão de duas coisas. A determinação de você ter para fazer o trabalho, né? E com isso, a segunda coisa vai aparecer, que é em qual horário, em qual tempo eu vou fazer. Vai ser meia hora por semana? Tá, mas é pouco. Não é. Se você está com essa percepção de total falta de tempo, que é dentro da sua realidade de vida, é uma verdade, você está com total falta de tempo. Aí, conversando com um amigo que ele falou isso, falei: que hora que você acorda? Ah, eu acordo às 6:30 da manhã. Ô, meu amigo, e se você acordasse às 6 horas, isso iria implicar meia hora mais cedo? O que essa meia hora poderia... Em suma, você faça perguntas para você mesmo e vai chegar uma hora que você vai achar esse vácuo de tempo, pequeno ou muito, para você fazer. E segunda coisa, você, qual é o seu perfil para atuar? Desses 4 que eu falei aqui, né? O educador, o afetivo, mão na massa. Escolha uma ONG. Você, pela internet hoje, você pode tranquilamente fazer a pesquisa de qual ONG poderia, ou perto da sua casa, ou em qualquer lugar aí que você possa ter acesso. Você vai conseguir, sim, desde que essa segunda coisa que eu falei, o desejo de realmente ser voluntário. Agora, se esse desejo ele está passivo em você, né, aí vai ser difícil mesmo cair do céu esse tempo que você precisa. A maioria aqui, não foi que a maioria respondeu, já ajuda. Não, porque houve 76 votos, e dos 76 votos, apenas 26 diz que já ajuda. O resto é: tenho muita vontade, mas a rotina me engole, estou procurando uma oportunidade para começar e sinto que preciso priorizar isso urgente. Ou seja, a maioria, 50... Lembrar só que na rotina não, tem não... dois aspectos, né? Na rotina que a gente fala, tem a rotina obrigatória, né? Trabalho e uma série de coisas, né? E o outro lado, que é o tempo discricionário, que você às vezes não conta, né? É aquele tempo que pode ser usado para alguma coisa. Mesmo que seja pela internet, pelo celular, né? Sempre é possível se ajudar alguém. Isso que é importante. Sempre é possível ajudar alguém. Mas se não tiver a vontade para isso, não vai acontecer, né? Pergunta não, Jorge. Já são 10h25. E aí, Jorge? A pergunta do Maurício você fez, Tomé? Do Maurício? É. Ele já fez. Ele tinha respondido aqui que já fez a constatação. A saúde no Brasil é muito melhor. De fato. Maurício. E não existe pessoa melhor para dar esse depoimento do que ele, porque ele teve para morrer aqui, né? Não, e poderia ser bem melhor se não houvesse tanta roubalheira no caminho do SUS. É verdade. É porque eu estive como voluntário, eu estive na formação do SUS. A ideia do SUS é excelente, né? Mas a gente observa que a maioria do dinheiro que é dedicado ao SUS não chega para os doentes, né? Porque aqui em São José dos Campos nós temos uma dificuldade muito grande com a especialidade. Tanto é que tem um amigo aí que está com problema no nervo ciático, ele não consegue um médico para fazer um tratamento especial para ele. Quer dizer, tudo é clínico geral, né? E ele precisaria, porque o rapaz está tendo dificuldade que até a mão dele está descascando tanto remédio que ele toma, remédio controlado, né? É complicado. Mesmo assim, é bem melhor. Bem melhor. É. Isso aí. Não, e daí? Cadê o sorteio do livro? Vamos fazer então? Então, essa enquete que a gente fez aqui não é a enquete do sorteio, sei, tá? A enquete que a gente vai sortear agora, o livro dos contos e causos, a gente tinha soltado na segunda-feira lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entra aí, então, tá zap.vivenciaespirita.org, tá? Então a gente vai sortear agora o livro Contos e Causos para a pergunta que a gente fez na segunda-feira, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, só voltando aqui, que foi: qual foi uma das explicações dadas no programa, porque teve mais de uma, né? No programa, para a aparente diminuição do número de espíritas registrado pelo censo demográfico, no programa passado, tá? E houveram assim, 4, 5, mais de 50, mais de 60. Quase 60 respostas, né? E a maioria errou. A maioria colocou aqui, 46% das pessoas colocaram que espíritas tiveram vergonha de se declarar. Não foi isso, né? O que a gente explicou lá foi que algumas religiões, como da Umbanda, agora vêm discriminado de forma correta. Antes no primeiro, no outro censo que tinha muito mais espíritas, era tudo considerado espírita. Né? Então agora você tem uma separação. E mesmo quando, se você tem vergonha ou não, é por amostragem. Né? Então 13 pessoas responderam corretamente. Tá? Então dessas 13 pessoas, a gente vai sortear agora o livro do Jorge. Né? Deixa eu colocar aqui. Tá lá, vocês vão ver aí na tela. Né? Deixa eu colocar o som aqui também. Ufa os tambores, né? Olha lá. Então quem ganhou foi Luciana. Então a Luciana que ganhou aqui, a gente aqui na mostra nos votos. Ela, o DDD dela, deixa eu ver aqui. A Luciana tá aqui. É DDD12, tá? Então a gente manda aqui um WhatsApp para a Luciana e ela ganhou então o livro, né? Contos e Causos do Jorge, né? Do Imaginar a Realidade. Isso, a Luciana. Mas a pessoa coloca o endereço? Não, você vai ter que pedir, né? Ela tem o WhatsApp, aí a gente manda uma mensagem para ela depois. Uhum. A Vera Paródio, Nelson, diz que adora ouvir você falar. E ela pediu, por favor, para dizer que a Fábrica do Bem está selecionando voluntários também. Agora não tem desculpa mais. Tá, a gente fala, não tem, pra que ninguém me chama. Estou aqui esperando a oportunidade. Está aí. Tá aí. Falar perto da Vera, você está perdido. Entendeu? É. Vera é aquela pessoa que ela vem de lá para cá, você atravessa a calçada porque ela vai pedir alguma coisa para você. Ó, a Luciana já respondeu aqui. Ó. Já tá escutando a gente aqui também. Legal, Luciana. Eu estou falando, Vera, assim, porque eu sou mais ou menos assim. Eu vou andando na calçada, o pessoal conhecido que vai me vendo vai mudando de calçada. Falou, o Jorge vai passar ali, ele vai pedir alguma coisa. Né? É que nem o Aloysio, o pessoal dizia que não era Aloysio Petite, é Aloysio Pedinte. Porque ele está sempre pedindo. Legal, bacana. Vamos então para o momento de Gavalli? Isso. E aí? A gente vai soltar o... Faz um comercialzinho. Comerciais e já volta já com rapidinho. O momento de Gavalli. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gavalli Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos agora para os nossos... nosso momento de Gavalli. Escolhemos aqui o tema Amigos São Assim. E o Nelson ouve e comenta para a gente depois, tá, Nelson? Amigos são assim. Ele era um homem rico, justo e bom. Membro do colegiado dos mais altos magistrados do povo de Israel. Teve a oportunidade de defender um amigo entre 70 dos seus pares. Não temeu perder o poder, a riqueza, o prestígio. O mais importante era o amigo. E o amigo se chamava Jesus. O nome do homem rico era José, da cidade de Arimateia, na Judéia. O homem bom não conseguiu evitar o julgamento arbitrário do mestre pelo Sinédrio em Jerusalém, nem a sua condenação. Acompanhou sua trajetória de dores, e ao vê-lo expirar na cruz, rapidamente se dirigiu ao procurador da Judéia. Pilatos esperava que parentes do condenado Galileu viessem até ele para lhe pedir o corpo. Estranhamente, foi um membro do Sinédrio, que se dizia seu discípulo, que o veio resgatar. Pilatos cedeu de imediato, talvez porque ainda estivesse um tanto perturbado pelo recado de sua esposa, que sonhara com o acusado daquele dia fatídico. Ou talvez pelas palavras misteriosas do condenado, ou pela consciência que lhe dizia ter condenado um inocente. Com a permissão do procurador, José retornou apressadamente ao Calvário. Precisava evitar qualquer tentativa brutal dos soldados ao corpo de Jesus. Providenciou a retirada da cruz, e ele mesmo preparou tudo, junto com outros amigos, para o sepultamento. As tiras para envolver os membros e o tronco, o sudário para cobrir o rosto, o lençol de linho para envolver o corpo. Preparou também as ervas aromáticas especiais para o embalsamamento, conforme o costume judaico. Nada era demais para o amigo. Perto do Gólgota, mais ou menos uns 30 metros, José de Arimateia tinha uma propriedade. Era uma espécie de jardim. Havia um sepulcro cavado na rocha para que o seu próprio corpo fosse depositado um dia. Sem hesitar, ele cedeu o túmulo intacto para acolher o corpo do amigo. Ninguém vive sem amigos. Até mesmo o rei Solar os teve durante sua trajetória terrena. E na morte, os amigos o serviram, demonstrando sua terna afeição. O livro bíblico eclesiástico se refere aos amigos mais ou menos assim. Nada se pode comparar com um amigo fiel. E o ouro e a prata não merecem ser postos em balança com a sinceridade da sua fé. O amigo fiel é um bálsamo de vida e de imortalidade. Não há medida que avalie o seu valor. Amigo fiel é uma forte proteção. Quem o encontrou um tesouro. não abandone o amigo antigo. Com ele, você já andou muitos quilômetros e trocou confidências. O amigo novo é alguém que chega para enriquecer a sua vida. Cultive as novas amizades com zelo e prudência. Lembre que a palavra doce multiplica os amigos e diminui os inimigos. Sábio é aquele que cultiva amizades com o zelo de um jardineiro. Na aprovação, encontrará sempre uma presença discreta a lhe oferecer um ombro para chorar, um colo para se abrigar. Feliz aquele que brinda o amigo com o que possui de melhor, pois esse reconhece a preciosidade da amizade. Nelson, o que você poderia falar sobre essa mensagem? Essa mensagem remete a gente a falar da contabilidade aí espiritual nossa, do nosso patrimônio, que se chama amizade. Amizade não daquele amigo que te exige e que você exige dele. Amizade não tem exigência. Outra coisa, amizade não tem tempo. Você passa 10, 20 anos longe de uma pessoa em que você realmente, os dois foram amigos sinceros e recíprocos. Você reencontra a pessoa, parece que foi ontem. Então, a amizade, ela tem muito com isso, com essa história do José em relação a Jesus aí, né? E que é um privilégio você ter um amigo desse naipe como Jesus, mas é a sintonia, a sua sintonia, como se diz, né? A minha vibração bateu com a dele. A gente fala assim, bateu com a dele. E tudo começa, às vezes, pela simpatia e pela empatia, né? Pela empatia e pela simpatia. São os primeiros indícios do verdadeiro amigo. Amigo. E não precisa convivência. Eu fiz um grande amigo porque eu convivi muito com a pessoa e passei a admirá-la. Não precisa tanta convivência, não. Pouca convivência. Se a sintonia realmente casa 100%, aquilo ali fica na sua memória, né? No seu espírito, não na memória. Fica no seu espírito ali, parece que uma faixinha ali, uma faixa de vibrações, que sempre está ligado, você parece que sempre está sentindo o verdadeiro amigo perto de você. Então, é muito feliz essa mensagem aí do amigo Jesus, né? E outra coisa, o amigo é sempre aquele que, na realidade, quando ele precisa de algo que recorre a você, né? É quando se fala que a gente prova se a pessoa é amigo ou não, né? De alguma forma, mesmo ele não podendo ajudar, que seja financeiro, seja aquele evento precisa de recurso, ele vai e consegue, de alguma forma, dar aquela ajuda que você está precisando. Então, muito feliz essa mensagem aí no momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então a gente tá no momento dos aniversariantes da semana. Rui? Nós vamos lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 13, André Luiz de Castro, o André Banha, que é apelido dele, né? E no dia 17, Aleia Liporati, que é lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Bacana! Quem está fazendo aniversário hoje é a Leti Aquino Dalpino. Grande abraço para a Leti. Faz tempo que ela não participa aqui, né? Verdade. Estou sentindo falta das perguntas inteligentes dela. Da mãe girafa. Isso. É. Quem faz aniversário dia 14 é meu neto Pedro Augusto, 17 anos já também. Dia 14 também é um sobrinho meu, Luiz. O Luiz Frederico, o Luiz é lá da AME, frequenta a AME, entrou na doutrina espírita também há algum tempo, já fez os cursos, já está fazendo preleção. Então, um grande abraço para o Luiz também. Quem faz aniversário dia 16 é a Lu Almeida. A Lu, tá na hora de chamar a Lu para fazer outro programa aí, né, Rui? Juazeiro. Vamos, sim. Lá de Juazeiro. Verdade. Dia 17, o Edson Andrade, do Divino Mestre, faz aniversário. Parece que vai fechar a rua, né? Estão dizendo que ele vai fechar a rua, já convidou todos os amigos. Eu já fui convidado, e vocês? Eu não. Então se toca, talvez eu não goste muito de você, não. Verdade. Né? Dia 18. Não, dia 18 é domingo que vem, aí a gente fala. Mas eu vou adiantar. Aniversário da Nadir, dia 18. Porque essa daí também, geralmente, ali no satélite é um movimento danado no aniversário dela. E quem faz aniversário dia 18? É o programa Vivência Espírita. Isso, eu ia deixar para falar só semana que vem. Que é no dia do aniversário, no dia do aniversário do meu primo Gustavo, lá do Espírito Santo também. Tá aqui lá de também. Santo. Mas a gente já tá adiantando todos os aniversariantes da semana mas que vem. Mas é porque a grande data é o aniversário do Gustavo. Já é esses e três. E do Vivência. É esses três aí que foi falado mesmo, que tá aqui comigo, é os três. E a Nadir, verdade. Não é por acaso, né? Não. Deixa eu só comentar aqui, eu brinquei no negócio de futebol, aí o José Magalhães colocou: Carlinhos, eu gosto muito de futebol, gosto tanto de jogar quanto de assistir, inclusive futebol já parou guerras. José Magalhães, eu só fiz uma brincadeira, não foi de mau gosto, não foi de bom gosto. Não, e a gente só constata que gente esquisito tem tudo quanto é lugar, inclusive aqui no programa Vivência Espírita, viu? É verdade. Tinha que vir com essa, não tem jeito. Que diz que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. De futebol também, mesma coisa. Né? Eu já gostei. Quando eu vi corrupção no futebol, caí fora. Não, então gente, você tem que sair fora do mundo, Calim. Então. Mas no futebol. Se você for sair fora da corrupção, tem que sair fora do mundo. Ô, Jorge, se você tem for que ver. Para outro planeta, né? Jorge, se você for ver, cara, o time se vender para perder o jogo por interesse financeiro, eu tô fora, cara. Paciência, isso aí, para mim. Né? Tem que relevar. Torce para a Águia, vai começar o campeonato do São José hoje. O São José vai jogar agora já de manhã. Já torce para a Águia. Mesmo que perca, a gente tem que torcer. Porque não, da Águia eu sou torcedor, porque eu sou grande sócio patrono benemérito de lá. Olha só. No dia que você enjoar, dá para mim o título. Eu quero. No dia que você enjoar, dá o título para mim. E o Nelson foi grande incentivador do futebol amador aqui em São José, né, Nelson? Mas tem dois de São José ainda ou não? Só tem um. Não, só tem um. Tem aquele outro que está na segunda divisão, que é Atlético Juseense. É o Tigre da... É Atlético Juseense. Há 40 anos atrás, a gente transformou um clube amador em profissional, que foi o Grêmio Santanense. Eu lembro também. Exatamente. A gente... vocês trazem coisas, viu? Pelo amor de Deus. Eu lembro do Nabi Abichedidi. As reuniões que eu tive com ele para conseguir o Grêmio. Você não tem estádio. Ih, não tem um estádio. Aí arrumamos o estádio da tecelagem. Que foi o Rui que ajudou a construir na mão aquele estádio lá. Aquele estádio lá. Foi verdade. Nós, aquilo a gente arrumou. Há 100 anos, atrás. A trabalhar de domingo. A troco de uma cerveja e um sanduíche de mortadela para limpar, para fazer aquele gramado bonito. Vivência Espírita é isso, né? Também é história, né? Foi fundado há 100 anos atrás. O Nelson foi presidente e o Rui que arrumou o campo. Não, o presidente fundador, né? É por isso que eu fiquei assustado a hora que eu comecei a lembrar de ser voluntário, né? Inclusive, eu nasci numa cidade que já falei para vocês que lá é normal ser voluntário, desde criança, né? Mas até o poste era espírita. Agora eu não sei mais como é que está a cidade de Leme. Leme, né? Leme, em São Paulo. E uma vez encontrei com o prefeito de Leme, que já foi 3 vezes foi prefeito, depois foi cassado, aquela coisa toda. Eu perguntei para ele: e daí, como é que está a cidade? E como é que está o voluntariado? Ele falou: eu só gosto dos espíritas. Eu falei, mas por quê? Não, porque o espírita faz coisa e não vem pedir dinheiro pra gente aqui na prefeitura. É que não conheceu o Aloysio Petit, é isso? Não conheceu a gente dele. Agora, se a gente retornando, me veio uma coisa aqui interessante. Ô Nelson, mas por que tanto livro em seguida, né? O que aconteceu? É rápido o que eu vou dizer. A maior paixão que sempre eu tive desde jovem foi livros. Paixão de livros. Até aqui no próprio Movimento Espírita, né, a gente ajudou a criar a equipe lá que criou a Feira do Livro Espírita, que até hoje existe. Né? E o Aloysio Petit foi um dos primeiros. Aloysio Petit foi um dos colaboradores grandes. Ajudou a fazer a banca do Livro Espírita, que está lá, e o clube do Livro Espírita. Então, eu tinha paixão por livros. Né? Tinha, não. Continuei. E com isso, eu colaborei já, colaborava e colaborei muito nos últimos anos com as redes sociais, com os grupos espíritas, né? com crônicas, com matérias. E aí a gente... Um livro sobre empresa lá há 30 anos atrás, modismo, terceirização e parcerização, modismo ou modernismo? Foi o primeiro entre livros, né? Uhum. Depois vieram outros livros, até no programa, ainda não era aqui, era lá, acho que na Piratininga, do Vivência, vocês nos chamou para o lançamento do livro Espiritualismo Natural. Né? O Jorge acho que lembra disso, o Rui, uhum. Espiritualismo Natural. E depois veio alguns livros, poucos, mas a partir... Mas o arquivo estava grande, uhum. porque lá em casa a gente tem mais ou menos uma biblioteca, dá acho que uns 600 ou 600 e poucos livros, né? A Rosana também gosta demais e ela pesquisa. Falar. E a pesquisa dela... Pá, ajuda, né? Ajuda demais. Uhum. Então, a gente agora está colocando para fora, vamos dizer, está colocando para fora todos esses temas que a gente julgue importante para melhorar o conhecimento das pessoas. Tanto é que o projeto, né, esse projeto, cada livro são 100 exemplares e todos são doados, são gratuitos. A gente doa para o público-alvo gratuitamente. Porque eu ia perguntar para você justamente como é que a pessoa faz para conseguir esse livro aqui, né? Então pode, tem o e-mail ali, né? O e-mail, as pessoas que mandaram o e-mail, que são de São José dos Campos, eu vou tomar a liberdade de pedir que buscar, diga, né? Que São José dos Campos, né? Eu vou pedir a autorização para o Mário Vinhas, eu acho que ele, o coração dele é 10 vezes maior que ele, né? Que deixa lá na própria livraria Casa do Caminho, né? Sim. E as pessoas de São José podem pegar lá. Quem não é de São José, eu envio pelo correio. Por favor, ponha o endereço. Correio estiver funcionando, né? Está ainda à falência o nosso correio. Como é que pode, né? Falando em livro, vamos lá então. Deixa eu só contar a história rapidinho também do quando o Rui falou do prefeito. Peraí, agora já soltei. Não, mas você pode colocar. Vou voltar aqui. Vai lá, fala. Esse momento de Gavalho que passou agora era momento Foot Company. Ele iniciou como um momento Foot Company. E é interessante quando o Rui falou agora do prefeito, falou que gostava dos espíritos, que o espírita faz as coisas e não vem pedir, né? Nós tínhamos o grupo Castelã e tínhamos os ensaios. Aí apareceu um rapaz lá para ensaiar no grupo Castelã junto com a gente, que era o Maurício, né? Maurício Tomé. E fazer amizade, de vez em quando o Maurício falava: Jorge, se vocês precisarem de alguma coisa lá no programa Vivência Espírita, dá um toque para mim, tá bom? Eu falei: tá bom, obrigado, se precisar eu falo alguma coisa e tal. De vez em quando ele dava uma falava: Jorge, se precisar de alguma coisa no programa Vivência Espírita, pode contar comigo. Eu falei: tá bom. Bem, eu falei: nossa, cara legal, né? Às vezes, será que ele tá querendo? Será que ele tá querendo lá ajudar a gente, lá ser voluntário, alguma coisa? Aí um dia eu conversando com outra pessoa, a pessoa falou: não, o Maurício Tomé. O Maurício Tomé, que é dono das lojas lá, Fute Compra. Eu falei, que Maurício Tomé? Falei, Maurício Tomé, o cara canta com você no grupo das lojas, você não sabe o cara. Falei, o cara é dono da Fute Compra. Falou, é dono sim. Eu falei, chegou, Maurício, estamos precisando. Não, e o interessante é que a gente faz o bingo há muito tempo, né? E quando era Fute Company, ele falava, eu vou dar um vale aqui para a pessoa ir lá comprar, pegar o sapato lá na minha loja. Então era. Aí foi quando nós criamos o Momento Futecomp, para encaixar o dinheiro que ele estava pagando para nós. Que ele estava pagando, não, que ele estava sendo ajudando a gente. Não, vamos criar um Momento Futecomp e tal. Ele ajudou muito o Visão Espírita. Ajudou muito. E aqui nós também, aqui o tempo também, todo que teve, só parou depois. O estúdio só. Esse móveis aqui. Eu não gosto que fale, né? De forma anônima. Não, é anônimo. Não pode falar que foi o Maurício que deu. É anônimo. Anônimo. E aí ele já não estava mais na Fute Company, né? Não. E ajuda até hoje mesmo. E ele fica bravo comigo. Pô, mas precisava falar? Eu falei, claro que precisa. As coisas boas têm que ser. Tem que fazer propaganda. Forma, né? Só que aqui não conta pra fazer ninguém, um livro gente. Só para contar essas histórias. Só que não dá pra fazer, né? Só que não conta pra ninguém. Domingo que vem nós vão ter a oportunidade de entrevistar o Luiz Eduardo e também falar sobre essas coisas bonitas que aconteceu no programa Vespira. Exatamente. Né? Vamos lá, que vai ser um programa de comemoração, né? Vamos lá pro sorteio. Então, com oferecimento da Livraria Casa do Caminho, que também apoia a gente, né? A Livraria do Casa do Caminho, que a gente tá falando do Mário, né? Que é quem sempre apoia a gente com os livros. Mas hoje quem trouxe os livros foi o Nelson, né, que a gente vai sortear os dois livros dele aqui, né, que é Voluntário Não Tenho Tempo, que é o tema do programa de hoje. Então a gente, para quem participou, vou colocar aí já no sorteador, vocês estão vendo aí. Então, rufe os tambores, né? Vamos só colocar aqui, apertar, lá. Rodrigo, falei, rufar os tambores, eu nunca ouvi rufar os tambores. É aquele baixinho. É que você precisa colocar o fone. É que tem que ser linguagem de sinais. É. Olhando lá na coisa, tá vendo? Olha lá, escuta. Olha lá, Miran Yui e João Ramalho. A Miran. É isso aí. Exatamente. Então vocês podem comprar. A Livraria Casa do Caminho acho que não abriu ainda, né, Rui? Acho que. Abrir amanhã. É, então. Opa! Vocês podem comparecer lá sempre na parte da tarde, assim, né? Que ele funciona das 13 às 16 horas, de segunda a quinta, e sexta-feira é na parte da manhã. Ir lá conversar um pouquinho com o Mário Vinhas e recolher os seus livros lá, pegar os seus livros lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Ali na descida da Rodoviária Velha. É isso aí. Isso aí, então vamos agora para a Hora da Dica. Então a gente pede pro Nelson dar uma dica aí de um livro, ó, uma série que tem a ver com o tema de hoje, né? Então, porque é mais... Eu não dê dica de livro, tá? A dica de outro. Uma série, um filme... Hoje ele só um falou vídeo. De livro, né? Brincadeira, Nelson, por favor. A dica... tem a ver com todo o programa que nós tivemos hoje, né? A dica é para aqueles que estão precisando de um empurrãozinho para se tornar voluntário, porque tem muita gente que precisa de um empurrãozinho, às vezes alguns até de um empurrãozão, né? Se é você, pode mandar no nosso e-mail e pedir o livro, que eu mando gratuitamente. E se você já é voluntário e tem um amigo, conhece um amigo, até familiar, que você vê que está precisando de um empurra, esse bendito empurrãozinho para atuar em alguma coisa do bem, que seja pequena coisa, pode também pedir que eu mando. Eu quero um livro para mim e um outro para dar para uma pessoa. Ótimo, eu te mando dois livros, tá bom? Porque o objetivo do nosso projeto é fazer esse conhecimento chegar para o público-alvo. O que é o público-alvo? Aquele exatamente que está precisando desse conhecimento. Essa é a minha dica. Por favor, deem um livro para quem lê, né? Para quem gosta de ler. Igual tinha um primo meu, desencarnou infelizmente, lá de Juazeiro, que quando eu lançava o livro, ele pedia uns 20 ou 30 livros, assim, pagava os livros e mandava. Aí, de vez em quando, ele ligava e falava, encontrei com fulano de tal, entreguei o livro para ele. Encontrei com fulano de tal, não dei, porque não lê, então não vou dar. Entendeu? Os parentes que ele encontrava que não lê. Falei, Jorge, não fica adiantando nada dar livro para parente, porque você entrega para parente, parente acha bonito e não lê nada, então não adianta dar. Eu dou livro só para quem lê. Falei, tá bom, dá por desconhecido, mas que a pessoa leia. Ô, Rui, desculpa, Jorge, uhum. Você me faz lembrar a campanha Esqueça Kardec. Isso. A campanha Esqueça Kardec, aquela que você deixa o Evangelho ou o Livro dos Espíritos em bancos, né? Banco uhum. de ônibus. Nós tivemos, eu acho que uns 4 ou 5 retornos na época do Visão Espírita que a gente deixava. Um eu me lembro que foi de um banco ali em frente ao hospital da Tívola, ali, aquele hospital que tem da Tívola, da Unimed, né? Santos Dumont, de uma pessoa que falou, esse livro veio na hora, foi um livro dos espíritos, esse livro veio na hora para mim. E eu não sei se é relato do Kardec ou é relato de algum biógrafo do Kardec. Relato do Kardec mesmo. Livro que ele deixou, que alguém deixou lá na margem do Sena, né? Num banco uhum. na margem do Sena, e que salvou uma vida. Uhum. Né? Então eu acho que o livro realmente é importante e eu aconselho até, se você quiser também deixar o livro em bancos aí, sempre vai haver aquela pessoa que a espiritualidade vai encaminhar que está precisando daquilo. Não tem dúvida nenhuma. E aquela propaganda de Esqueça Kardec era o Dodô que fazia, né? O Dodô lembrou bem. No Visão era o Dodô que fazia. E eu lembro que quando tava nessa campanha aí, eu tava viajando num aeroporto lá da Argentina. Ex, alguma coisa assim, e eu tava com o Livro dos Espíritos em espanhol. Ah, aí eu deixei lá. Larguei lá no aeroporto lá. Falei, alguém vai pegar isso aqui também. Vou participar da campanha também. Eu tô pensando em fazer uma campanha. A campanha teve alcance internacional. Teve. Não, e você falar em internacional, a gente tá tendo uma ideia de conseguir recursos para o Esqueça Kardec ser distribuído em bancos. Em Paris, na França. Uhum. A França está precisando muito de avançar no espiritismo. Entendeu? Ela está quase, está ali, vai, não vai. E o Esqueça Kardec em bancos de ônibus, lá em Paris, ia ser muito útil. Nessa versão que a FEB fez agora, em francês. Né? Em francês. O José Magalhães está lá em Atlanta, podia fazer isso também lá em Atlanta. Mas a Aliança faz propaganda lá. Lá na França. Na França. Porque ela tem lá centro espírita lá na França. Né? É isso. Então vamos lá para voltar agora aqui. E vamos lá para agora a imagem, né? Que a gente criou. A inteligência artificial criou, né? Deixa eu só colocar aqui. Aqui, achei. Tá. Voilà. Falar em francês, né? Está aí a imagem criada pela inteligência artificial. Tá? Já está lá no nosso Instagram. Legal. O que você achou, Nelson? É muito, muito interessante. É o tempo, né? Ali dá a ideia exatamente como o patrimônio do tempo é importante. Não adianta você tentar parar, porque vai continuar caindo. Vai continuar caindo. E que seja amor, né? Como está ali os coraçãozinhos lá, né? Isso, exatamente. Os caras, coraçõezinhos. Então é isso, já está no nosso Instagram. Entra aí, quer ver a imagem com qualidade, entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto. Aproveite também, baixe o nosso aplicativo, app.vivenciaespirita.org, do Android, tá? Mas também dá para usar quem tem o iPhone, pode baixar lá aqueles outros aplicativos de rádio e procurar o Vivência Espírita lá, que também está disponível, tá bom? O Radiosnet, alguma coisa assim que está disponível lá no iPhone. E agradeço aqui já quem participou da enquete que a gente colocou no dia de hoje. Foi: já sentiu que seus problemas pessoais diminuíram após se dedicar a ajudar alguém? Então, houve 85 votos e 88% respondeu que sim, que sentiu que os seus problemas pessoais diminuíram quando passou a olhar o problema dos outros, né? Então, isso mostra aí que a maioria concorda, né? E 12% disseram que não. No WhatsApp também, que a gente colocou a mesma pesquisa, a maioria também colocou que sim, entende que os problemas nossos são reduzidos quando a gente passa a olhar o problema do próximo, né? Então, já agradeço aqui, convido, o próximo programa vai ser um programa comemorativo, vai ser os nossos 22 anos, e vai ter bolo aqui também, né? A Antônia prometeu bolo. Então, quem quiser vir aqui no estúdio, mande mensagem para a gente passa o endereço certinho aqui do estúdio para vocês, do estúdio Chico Xavier. Então, vem aqui comemorar, tomar um café, comemorar com a gente o programa. Então, tá liberado, tá todo mundo convidado para o aniversário. Fala, Carlinhos. A Camila, pré-aniversário. Camila já mandou o bolo, né? Já mandou nossa, um bolo será hoje, que é verdade. A Camila nunca tem alguma coisa errada. É. Por quê? Porque ela para ela mandar, sem ser na semana que vem, na outra, porque ela sempre está atrasada. Mandou agora? Mandou. Ela deve estar comemorando a do ano passado. Quando a Camila fala 5 minutos, já era. Bolo, viu? Isso, mas deve estar mandando do ano passado, do aniversário bolo do ano maravilhoso. Passado. Maravilhoso. Eu não posso falar nada que eu sou igual. Uhum. Vamos lá, Carlinhos. O Nelson, o Luiz Carlos Forcato pediu para falar para você que a sua explanação hoje foi fantástica. Isso, eu ia falar isso também, Carlinhos. Bom, ele tinha falado antes. Embora ele está falando com o coração dele, que é maior, muito maior do que ele, eu agradeço mesmo, viu, Forcato? Agradeço mesmo. Eu vou levar um dos livros que você me deu, vou levar lá para o Forcato. Ah, maravilha. Aproveitar até fazer uma visita para o Forcato, né? E deixa a Tânia Varoto está dizendo que também, né? O programa hoje foi sensacional também. E deixa o like para a gente, ajuda a gente. Ah, o Nelson, quando é que você vem fazer o livro, lançar o livro aqui do feminicídio? Eu sugeri a vocês convidarem a Antônia. Mas a Antônia, né? Ela vem no dia 25, ela estará aqui conosco falando sobre a revista Espírita. Vocês podem nos avisar, porque vai sair em meados de fevereiro. Uhum. Tem carnaval, tudo, né? Quem sabe mais para o final de fevereiro ou começo de março. Aí vocês... Março, abril, por aí, se a gente chamar. Março, abril, é. Tá. Aí o agrotóxico também já está... Uhum. Vamos lá? Fazer o que? Nem sei agora. Se despedir, né? Já está na hora de acabar, tchau. Né? Gostei. Eu já falei hoje que não quer acabar, né? Então, Nelson faz oração? Nelson faz oração pra gente final, né? Não tem problema. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente passa pra você. Rodrigo já falou? Já. Carlinho? Obrigado, Vivência Espírita, por mais um domingo abençoado, onde aprendemos mais um pouco mais sobre voluntariado com o Nelson Borges. Um abração para a Rosana. Parabéns pelo trabalho abençoado dos livros que vocês estão colocando no mercado. Obrigado. E que tenha sucesso sempre, porque vocês tudo que fazem com amor, tá bom? Obrigado pela sua ajuda, viu? Obrigado, Nelson. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varoto. Obrigado, Rodrigo. Desejamos a toda a família vivenciando um ótimo domingo com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja um almoço em família, porque família é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado e até domingo que vem. Nós também vamos agradecendo a todos vocês pela participação aqui hoje, as perguntas, as colocações, simplesmente o bom dia que passaram aqui para a gente agradece bastante. E nós vamos encerrando aqui com a mensagem do dia 11 de janeiro do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, que diz o seguinte: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. No livro O Consolador, item 63, Sociologia. Paz e alegria em todos os corações. Rui, quem estará conosco semana que vem, então, semana que vem, que é o aniversário de 22 anos do programa Vivência Espírita, Nós teremos aqui o Luiz Eduardo e a Wanderleia virá? Eu acho que ela virá, sim, a participar aqui com a gente. Tá? É, então. Mas o entrevistado vai ser o Luiz. Tá, e Eduardo. O Luiz Eduardo, nós convidamos ele para falar sobre o janeiro branco, que é o janeiro que cuidar da saúde mental, porque ele é psicólogo e ele vai justamente falar sobre a quantidade de estresse que acontece nesse começo de ano aqui, né? Tudo bem? Legal. Então a gente passa aí para o Nelson, para suas conclusões finais, meu irmão, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Agradeço a toda a equipe aqui do Vivência pelo convite, dando essa oportunidade da divulgação de temas tão importantes para o conhecimento das pessoas, que as reflexões se façam, né, em todos que assistiram hoje e que vão assistir, porque o programa fica na rede social, possa dar os frutos que a gente gostaria, que seja de aumentar cada vez mais o número de voluntariados, porque com isso é que a sociedade vai cada vez mais melhorar e ser ajudada por pessoas que estão fazendo bem de coração. Aí eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para a Rosana. Perfeito. Porque a Rosana, ela é metade... Metade do livro. E anjo da guarda. É um grande abraço para a Rosana. Estamos com saudade dela vir aqui. Ela não conhece aqui o estúdio. Não, a Rosana é difícil. Você vê, ela ajuda tanto nos livros, mas não quer que ponha... Nunca apareceu. É uma questão de filosofia própria. Na verdade, ela quer ficar com todos os bônus horas para ela. É isso. É aquela voluntária anônima. O Nelson é holofote, ela não. Eu sou voluntário holofote, e ela é anônima. Ela é o voluntário que só está ganhando os ativos. É isso, exatamente. Legal. Então, seus comentários... Ah, sim, então... Se você puder fazer uma prece né? Encerramento para nós. Ok. Vamos procurar nesse instante cada um a seu modo vibrar interiormente, projetar seu pensamento na transcendência do mundo espiritual. Em primeiro lugar, agradecendo pela vida, agradecendo por existirmos. Em segundo lugar, que a espiritualidade possa sempre estar conosco, a fim de que tenhamos os nossos esforços realizados, a fim de que tenhamos a nossa dedicação, aquilo que seja útil para nós e para os nossos semelhantes. Bondosos amigos, guardiões, nós agradecemos por mais esta oportunidade. Que assim seja, que assim seja. Exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além de caridade e perdão, ensinou que embora não possamos no tempo para se recomeçar, de trilhar pelas pedras, espinhos em busca de luz, da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime